Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É, que o tio vai ensinar o que é isso? Eles lixo? Chorume! Reflection and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself. When there's no one else inside, in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration and I'm dancing with myself. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, o podcast dominical que é hospedado no chorume.com.br e do meu lado esquerdo, ele que faz auto-inseminação artificial, Wesley Zop. Olá. Gostei dessa. Na minha frente, ele que é mais bonito que aquele cocô que você faz sem quebrar, Gabriel Osvaldo. Ah, até rimou, hein? Aquele cocô que você admira, sabe? Que você fala... família pra ver. Bonito, tira foto, coloca no Facebook. Coloca no Tumblr. Mas um que cocô... arte, que arte! Um cocô Tumblr. Esse rapaz é mais bonito que um cocô. Quase que Tumblr. O símbolo da Nike. Ele aqui, o nosso pequeno príncipe sabor café. É Anderson Negão! Fala, negrada! Como visitante hoje aqui, ela que é comunista e administradora, master, blaster, mega hiper do grupo dos não ouvintes do Facebook, Isabela Oliveira. Olá, fiéis amigos do Chorume, tudo bem com vocês? Tudo bem. Que já participou aqui antes, né, Wesley Zop? Sim. Participou aqui em qual episódio? De Música Chiclete. Não lembro do Playboy do Boné, por favor, não lembro. Playboy do Boné. Playboy do Boné. Muito bem. E eu aqui rosteando esse grupo de pessoas inteligíveis, esse grupo de pessoas geometricamente perfeitas, né, Wesley Zop? Obrigado. Eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera com a voz da Rita Cadillac dando pro Frota, especificamente na 38ª gemida do minuto 17, Wesley. Caramba, vou conferir. Não sei afirmar nada. Concordo, igualzinho. Não que eu queira ver de novo, não. Não, entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o único podcast que é semelhante a enfiar um fio dental no toba, Wesley Zop, e puxar bem rápido. Porque fica sexy e tal, na praia combina bem. Não, fio dental, aquele de passar no dente. É porque sai detrito mesmo. É, aquele fica com cheiro de cu com hortelã, assim. É verdade. Gosto, aprovado, gosto. Porque cheiro de cu é cheiro de cu, né, cara? É muito específico, né? Mas com hortelã? E nada que você passa tira o cheiro de cu. Sempre fica com cheiro de cu, mais alguma coisa. Eu defendo que é sempre bom cuidar do hálito da boca, né? Sim. Independente de qual seja. Antes de mais nada, Wesley Zop, eu queria que você usasse toda a sua sabedoria para falar por que o iTunes nos deixa com prazer sexual. Por quê? Porque ele é da Apple, né? só por isso? Isso basta pra mim. E como que o ouvinte faz pra ir lá e avaliar a gente no iTunes? Como proceder? Não, você entra. Veja lá, Anderson não. Negão. Anderson Negão é burro, né? Não... É, ele é bem burro mesmo. Eu achava que eu era mais ou menos diferente. Não, a cara é bem de burro mesmo. Ah, é. Se olhar. É só a cara. Fala no microfone. É só a cara. Fala no microfone, seu burro. Não, tem o aplicativo do iTunes para usuários Apple e também se você não é um usuário Apple, você pode baixar no seu computador. Qualquer computador, baixar um iTunes? É o seu 486, pode baixar. Caramba, lá. Caramba, bicho. Tá na minha lousa mágica? Tenta, não tenho certeza. Talvez dê certo. Pode ser que dê certo. Se for da Fisher-Price, você que deixa. Com certeza vai. Então, daí você tem o aplicativo, você procura o Chorume com X, vai aparecer a gente lá, bonitinho, bacana, todos os episódios, você baixa. E depois lá tem um lugar de avaliação e comentários. Não é possível. Tem. E aí? Daí tem avaliação que vai de 1 a 5 estrelas, tanto que você usa um clique só. Tanto pra 1 ou pra 5. Então põe 5. Né? Não, mas não tem que clicar uma, duas... Não, tem... não. Ah. Se você clicar nas 5, já acende as 5 estrelas. Toda semana que você vê lá um cara que deu 5 estrelas e um comentário, Wesley Zob, o que você sente? Não, eu vou falar a verdade. Eu sinto uma paldurecência. Não. Aquela meia bomba. Thundercats. Ah, não é Estênio Garcia. Não, é Estênio Garcia. Caramba, aquela que, sei lá, você consegue... Bateu, comparar com uma gelatina, assim. Oh, quatro então cores. Então tá pleno. Aquela gelatina feita com pouca água, né? Com muita água, não. Você pôs metade. E maisena. Então tá bom. Então, ouvinte, avalia a gente no iTunes. Avalie também lá o Blackcast. É. Mas não, daí não precisa ser tá bom. 5 estrelas. Né? Se dá 4, tá bom. Vende 4 pra gente. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que mencionar aqui. É o projeto Currada, é um projeto que a gente iniciou na Podosfera, onde a gente vai lá e curra outros podcasters, outras pessoas da internet. Então vai lá, currada.com.br, e acesse lá pra você ver esse projeto que o Wesley Zop faz parte, Orelha Miguel faz parte, Bruno Aldi dos Losticos faz parte, é só seleção de merdas da Podosfera juntos aí pra currar as outras pessoas. Muito bem, acesse lá no currada.com.br, tem vídeo próprio. Arnaldo, coloca só a aberturinha do Currada, só pro pessoal ver a cabecinha. Significado de currar: estuprar com parceria com outros criminosos. Fazer sexo contra a vontade do outro. Fazer sexo com violência. Do latim. Arromba os culos. Muito bem, então antes de mais nada, vamos pra ela que é a nossa tchutchuquinha, a nossa favoritinha, a nossa coisa curtinha, nosso tchuk-tchuk, semelhante a quando você dá aquele abraço na sua mãe na frente da escola, não dura nem 3 horas. É verdade. A nossa leitura de comentários e e-mails. É assim quando eu abraço a mãe do negão. Meu. Na frente da escola. Por trás, né? O primeiro comentário dela, Cristiana Bruno, comentou no episódio 82, o Reality Showroom. Se você não ouviu o Reality Showroom... Mas tem versão em português? Tem, o Reality Showroom. Ah, tá. Se você, ouvinte, não ouviu esse episódio ainda, achando que a gente está comentando sobre os principais realities shows que existem no mundo... Se enganou feio, se enganou rude. A gente está inventando reality shows, coisas que estarão aí na TV em breve. Então, inventando ou dando um spoiler. Criando, né? Muito bem, ela fala: olá aos mais talentosos podcasters do Brasil. Claro que me refiro ao pessoal do Anticast. Sim. Olá. Não sei se eles ouvem aqui, né? Vai tá. Espero que sim. Tomara. E um beijo ao convidado. Pô, parabéns, Isabela. Linda. Como estão? Como vocês estão? Nem perguntei isso hoje. Ah, tô bem. Tô legal. Tô bem. Tô com sono. Tudo bem. Um episódio digno de ouvir no ônibus para rir como uma hiena engasgada com um amendoim. Porra. Obrigado pela homenagem. Ainda mais se for uma hiena alérgica a amendoim. Seria mais engraçado. Obrigado pela homenagem de novo. Porque daí ela não vai nem estar rindo, talvez. Tá engasgada. Às vezes tá tentando sufocando. Respirar ali. Às vezes ela o quê? Tenta engolir o fone para... Parar de ouvir, parar de ver. Um reality ideal seria um que mostrasse toda a saga de 50 presos em Bangu numa cela de 5 metros quadrados. Onde a prova do líder seria pra escolher quem seria a mãe de cela. Pô, porque a mãe de Sela não morre, todo mundo sabe. Ninguém vai matar a mãe de Sela. Exato. Onde o eliminado é quem não suporta ficar sentindo a fungada no cangote e todos terão que participar das provas de resistência. Tuberculose, mais tempo sem pôr os dois pés no chão, dormir em pé, fuga com Tereza. Tereza, tia do Wesley. Claro, fazia, ela facilita. Faz transporte de presa. Faz túneis e também dirige helicóptero. Dirige não, pilota. Não, mas ela dirige. Ela cansou de falar que é pilota. Tudo bem que não levanta voo, ela vai manobrando. Dirige. Fuga por buraco no chão. O dinheiro do prêmio seria arrecadado com golpes de falso sequestro. Porra. Um valor aproximado de R$1,5 milhão, cara. Daí eu quero ser preso. E daí o preso vai recomeçar a vida, tudo, porra. Um beijo, queridos, e obrigado por tudo. De nada. A gente tá aqui. A gente é muito altruísta mesmo, então não precisa agradecer. Obrigado não. Pela preferência. Eu fico até sem graça quando a pessoa agradece, assim, mas é bom. Só lembrando que eu dei uma olhada aqui no manual do Jovem Cadeieiro, na página 73, capítulo 18. Diferente. Diz que a pessoa que vai se reabilitar pós-prisão, ela provavelmente precisaria de mais ou menos R$1,5 milhão. Mas, depois dos gastos que tem, sobraria uns R$2 mil. Ah, sim, é verdade. Livre! Livre! Nota sobre nota! Líquido! Me prenda amanhã, por favor. No episódio 83, Vantagens nas Desvantagens, tivemos o comentário de Júnior Silva. Olá, meu nome é Júnior Silva. Venho até vocês, seus deliciosos choramentos, para informar que falharam novamente. Pô, Wesley Zop, novamente, postando que... Vídeos dele tentando comer as pessoas e broxando. Não, acho que não foi isso. Não, será que... Eu não postei. Ah, tá. Que não foi isso. Era o Homem-Aranha. Ele colocou lá no X-Videos como Aranha Zop. Link no post. Pois este fete do programa se tornou o meu passatempo favorito. Sei que a extrema qualidade de piadas não é o feitio de vocês. É, realmente, a gente não preza pela qualidade de nada, não. Peço que parem de ser tão maravilhosos assim. Porra, eu tô com tesão, cara. Não sei se é de tá vendo o negão aqui, mas eu tô com tesão. A vergonha alheia que me fazem passar no ônibus a caminho do trabalho está me deixando famoso no ônibus como gordinho risadinho. Que bonitinho, né? Bom apelido. Não, assim, melhor do que gordinho bicha, né? Ó, gordinho que dá um cu pra 8, né? Melhor. Tenho uma dúvida que gostaria que me esclarecessem. Me expliquem ou me deem a referência do episódio onde se revela a história de que o nosso amado ancião portador das sementes da fruta proibida do Éden cagou em uma lata. Não, Wesley Zop é um canalha, né, cara? Ele não contou essa história. Essa história foi mandada por um ouvinte, Rodrigo Malta, que conviveu com Wesley Zop na sua infância, e na infância de Rodrigo Malta. O Wesley já tinha 70 anos. Sim. E foi abusado por Wesley. E o Wesley cagou numa lata, deixou numa prateleira. Não fui eu. E ele nega. Então essa história foi contada numa leitura de e-mails. Foi numa leitura de e-mails. A gente não lembra agora, mas tá no post também. Beleza? Então... Abaixo do link do Spider-Zop. Então está lá, vai estar no post o link cagada na lata de Wesley Zop. Antes de finalizar, ele vai deixar duas perguntas polêmicas. A primeira deve ser respondida por todos os participantes, exceto aquele que tem as iniciais W e Z. Ótimo. O que vocês escolhem? Milkshake de leite ninho ou de ovo maltine? Ah, peraí. Não é possível que a pergunta é essa. Você não toma milkshake, todo mundo sabe disso. Não, mas não disso. Por isso. Parece fácil, hein? Não, vamos sortear fácil, Anderson Negão pra responder essa pergunta. Tá bom. Se for no Bob's, ovo maltine, em qualquer outro lugar, leite ninho. Caramba! Porra, é específico, cara! Esse cara é foda! Deu o caminho das pedras, cara! Lembrando que essas são as únicas opções, aí ele vai mandar a receita. Leite ninho é leite fabricado às pressas dessas por um boleieiro apelidado carinhosamente de Ninho por seu caminhoneiro. Um leite que dá uma maior viscosidade e consistência no milkshake. Interessante. Ah, ovo maltine, um shake feito à base de suor de rego de um lenhador filipino chamado maltine. Realmente. Ah, sim, assim verdade. Como o modo de preparo das caipirinhas de Wesley, Maltini pochou seu ovo direito após a mistura estar pronta, dando assim o nome de milkshake. Então, continua com as opções. Agora, uma para Wesley Zop. Sua mãe e sua esposa trocaram de mentes. Nossa. Suicídio e ser currado não são opções válidas. Sua mãe, com a mente de sua namorada, lhe oferece um McDonald's. E sua namorada, com a mente da sua mãe, lhe oferece um Burger King. Qual você escolhe para comer assistindo os demais participantes saboreando seus respectivos milkshakes? Oh, demais ou negão? Né? Não, vou escolher o Burger King. Por quê? Não, porque é maior. Faz sentido. Muito bem, é isso. Obrigado a todos vocês por esta merda de podcast que só melhora cada dia. Que decepção. Toma essa, e vou Gabriel. Levar vocês pra sempre no coração, pois vocês são fodas com PH. Sim, fodas com PH. Enviado do meu Moto G2, que estou vendendo baratinho. Qualquer coisa, peçam pra entrar em contato. Tô precisando. Agora já aproveita. É, então, muito bem. Olha o LX dos podcasters. Melhor que o LX aqui. Desempreendedor. O L chorume. No mesmo episódio, André Guimarães da Fonseca comentou: parabéns por mais uma merda de episódios, seus chorumentos. Vocês nos decepcionam a cada domingo-feira. Ouvindo esta merda de programa, perceber as desvantagens em não ser surdo. Olha lá. Aí lá. Existem muitas vantagens em ser surdo, por exemplo. Você nunca ouve xingo de ninguém. Isso, é verdade. Qual outra vantagem, Gabriel Osmar? Você é imune a surdões. Totalmente imune. No mesmo episódio, Christian Vieira comentou: caralho, outro programa foda com PH. Parabéns por esse monte de estrume que vocês dizem ser um podcast. Obrigado. Realmente, a gente tem um monte de estrume no estúdio que a gente colocou uma plaquinha escrito podcast. Mas tá. E sim, Paulinho, a festa das nações a qual me referi era a da Ermelino mesmo. Quem diria que alguém que mora aqui saiba ler e é um coach? Bem, o Paulinho não sabe ler. Mas ele é coach. Se diz coach. É, sim. Zona Leste cheia de surpresas. Vamos para os nossos e-mails, então, rapidinhos aqui. Márcio Joque, sim. Assunto é Choro Melo ouvinte novo. Caramba, gostei. Trava-língua esse. Sim. Fala, Choro Maiada. Como vocês estão? Eu tô bem. Já falamos que estamos bem, porra! Caralho! E bem calmo também, né? Tá bem calmo. Parece que ele não mandou ao vivo. Me chamo Márcio Tomimoto. Mano, bem, não? Eu bem. Faço ou vocês fazem? Não, ninguém. Deixa passar. Ele levantou. Quem me cortou? Eu não vou. Eu deixei quicar. Também conhecido como Márcio Joke, tenho 39 anos e sou o ouvinte de podcast menos importante do Japão, não falei isso, cara. Por isso que ele é Joker, então, porque ele deu a moto dele embora, né? Falou, tome minha moto, agora ele é Joker. Ele é Joker, é isso? Não, Joker. Anda de cavalo, anda de cavalo. Volta no seu conselho, deixa passar, cara. Eu vou deixar passar. Arnaldo, torna esse cara engraçado. Corta essa piada. Já no último episódio, o cara já perdeu ali o choro Oscar. Devo ter perdido. Merecidamente. Ele fala, pois eu não sou o Fábio Murakami. Não fale isso. Todos os ouvintes são de iguais importância pra gente. Pra gente, todos eles são o Fábio Murakami. Tem razão. Todos eles são tão foda igual o Fábio Murakami, é isso? E nenhum é um Petrus Davi. Conheci o Chorume através dos Los Ticos e já ouço há algum tempinho. Mas já posso dizer que vocês são muito fodas para caralho. Sei que é chato ficar pedindo as coisas assim no primeiro e-mail, mas música triste nessa porra, porque eu vou contar uma história. We clawed, we chained our hearts in vain. plane we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love, no one could deny. Bom, ao contrário do que todos pensam, o Japão não é o lugar mais divertido de se viver. Eu não pensava isso. Eu acho que ninguém pensa no Japão. O Japão deve... deveria acabar. Onde que é o Godzilla? Você nunca pensa. Divertido. Nossa, que divertido aí, porra. Não, quando você assiste os programas de TV do Japão, você percebe que não é divertido. Acho que ninguém aqui pensou. Não acha, mas alguém. Ele fala, muito menos um lugar com pessoas inteligentes e educadas. Pois convivo com muita gente burra, ignorante, egoísta, fedorenta e sem a mínima educação. Isso sem contar com os brasileiros que vivem por aqui. E são vocês, podcasters, que às vezes ajudam pessoas como eu a aguentar tudo isso com esse humor inigualável de vocês. Mas chega de drama agora. Porra, nem foi drama assim. Pode ser até uma música de tristeza mais ou menos, nem é tão triste essa história. Pois tenho duas perguntas polêmicas. Uma para aquele que tem o mesmo nome que o Safadão. Anderson e o Safadão, outro sim. Para os demais participantes. Sim. Eu não conheço. Wesley, o que você prefere? Ser enrabado por um negão? Opa! Já tá do lado. O negão! Enquanto chupa um japonês ou ser enrabado por um japonês enquanto chupa um negão? Pô, vocês acham que ser enrabado por um japonês, né? Por quê? É, acho que não vai doer, né? Ah, mas a pau do negócio vai sentir muito mais gosto, né, cara? É, então, tem isso também, vai ter aquela entalada na garganta que entala e solta. Você não sabe se você tá morrendo asfixiado ou de prazer de estar chupando aquela benga na sua garganta. E mais uma vez chegamos no karma dos outros. No cu, na boca. Exato. Eu acho que ainda assim, acho que... Não, cara, eu pegaria um canudinho e chuparia a rola do japonês, né, cara? Fácil. Mas você vai estar sentado. Para os demais participantes. Então vamos sortear aqui, Anderson Negão. Como vocês preferem o seu ovo? Gema mole ou dura? Gema mole. Ah, pra molhar dar aquela... o pãozinho. Ali, né? Todo... Você é muito bicho, cara. Quem nunca molhou o pãozinho na gema mole? Aquela bistadinha e levar na minha lancheira. Passar na minha pele. Colocar uma dentadura no cu e ir pro caralho, filho da puta. Ele fala que foi enviado do meu iPhone só pra ostentar. Logo, o Japão, né? O cara deve ter achado na rua. Mas ele não deve estar vendendo baratinho. Não. Até tá, mas o frete é caro. É. Ele tá vendendo por $100, mas o frete é $1,000. Tá mais barato do que aqui. Compensa comprar dele. Compensa. Danilo Souza mandou aqui, o assunto é lameruxos. Olá, meus caros, aqui é o Danilo, e envia este e-mail momentos antes de ouvir o episódio 76, pra você ter uma ideia como que tá a quantidade de e-mails acumulados. Ou ele que tá escutando atrasado. Porra, Danilo! Vamos pôr a culpa pra ele. Isso. Porra, Danilo! Acompanha isso aí, cara! Este que foi lançado agora há pouco, ele tá falando aqui. Porra, Danilo, vai mentir aqui no e-mail! E antes de o lançarem, houve uma série de reclamações no grupo do Telegram quanto ao dia de lançamento, que todo mundo disse que é dominical, ou seja, domingo. Provavelmente essas reclamações são por causa de um pequeno engano. O episódio sai no domingo, mas no domingo do calendário chorumiano, onde ele tem 96 horas. Porra, exato. Mas que domingo não tem 96 horas? Qualquer domingo. Cara, eu me recuso a atrapalhar em qualquer lugar que não aceite um domingo de 96 horas e não comemore o dia de São Cristóvão, cara. Não, cara. Porra, coisas típicas que você tem que comemorar, porra. Isso porque o almoço de domingo, onde se come frango assado e de sobremesa se curra a família. Bom, semana que vem vamos almoçar na casa da família. Mas o duro que se ele falou, vocês pra mim são uma família. Aí... Né? 24 horas são poucas, principalmente para as famílias mendigos, que são grandes e sempre acaba aparecendo um convidado, é verdade. E aí a gente tem que matar ele para ter carne no almoço. Se forem calcular quando o episódio sai na segunda no calendário gregoriano, é quase a hora do almoço no domingo chorumiano. Às vezes é verdade mesmo. O que demonstra que o editor Arnaldo é muito habilidoso por conseguir editar o episódio até a hora do almoço em tão pouco tempo. Acrescenta aqui. Então, Lameruxo, se o episódio está saindo na quarta, não atrasou. Ainda é noite de domingo. Aproveite enquanto passa sua pomada contra assaduras do Batistaca familiar. Ouvir um gostoso chorume, sim. Pronto. Pô. Aí, Danilo, joga pelo time sempre, cara. Boa. Apesar de estar ouvindo atrasado. É. Andrew Felipe mandou aqui o assunto. Alguém disse estatística? Eu não disse, não. Não, mas eu não sei, mas eu acho que hoje, quando eu acordei, eu gritei estatística. Então foi você. Eu acho que foi. Eu, às vezes, sei lá, estatística! É. Foi, que não. Graficão da porra! Função de X, caralho! Não sei se tem a ver com o que eu tô procurando no X-Vídeos, não sei. Olá, chorumes, tudo bem com vocês? Comecei a escutar vocês recentemente e não parei mais. Tá, isso deve fazer uns 5 meses já, então não é tão recentemente, mas tudo bem. Devo ter problemas mentais por causa disso? Deve ter problemas mentais por causa de outra coisa. O chorume não causa problemas mentais, ele atenua. Ele aflora. Exato, você já tinha aquela vontade de cheirar o sutiã da irmã. Não é o chorume que despertou isso em você. Doente, tarado, mequetrefe, vida torta. Capeta! Então tá, deixa eu reformular. Você demonha! Você já tinha aquela vontade de cheirar o sutiã da sua avó. O chorume só atenuou isso em você. Entendi. Entendeu? Melhorou mesmo. Me chamo Andrew Felipe, tenho 24 anos, sou estatístico formado e moro em Belém do Pará. Essa bosta de podcast contamina os lugares mais longínquos da sociedade. Antes que perguntem aqui, escutamos vocês via sinal de fumaça. Não tinha perguntado, não. Legal. Pois o estado do Pará só tem índios e não existe tecnologia de áudio ainda. Porra, mas já vai chegar os tambores aí em breve e você vai ver chorumes através de tambores. Mas tá bem melhor do que as empresas de telecomunicações de Minas Gerais. Isso é verdade. Nunca escrevi pra podcast algum, mas devido à atenção e o carinho que vocês têm para com o público, me senti à vontade de escrever. Falou desse jeito? Mas imagino que sim, porque toda vez que a pessoa usa a palavra carinho, só pode ser de uma maneira sexual. Ninguém chega e fala, vou fazer um carinho em você. Vou ter que rasgar todas as cartas da minha madrinha agora. Beleza. Obrigado. Eu irei me referir ao podcast de número 75, Conquistas e Foras, mais especificamente sobre a parte em que o Ganso relatou ter conhecido a sua esposa no curso de estatística, pois a minha história é parecida, não foi no curso, foi na disciplina de estatística. Não sou tão broxa assim não, pra escolher 5 anos uma faculdade merda desse tipo. Quando cursava o segundo ano da faculdade de estatística na Federal, na época eu tinha 18 anos. Porra, o cara é um prodígio, né? Segundo ano com 18 anos. Nossa, cara, Gabriel, 30 anos, tá na faculdade. Então, eu até tranquei pra não terminar cedo. Mas entrou aos 18. Ah, isso é verdade. Eu me apaixonei pela minha amiga na época. Ela também cursava estatística, devia ser a única mulher da faculdade, né? Ela nunca me deu bola pelo fato dela gostar de caras bombados. Aqueles que vivem em academia. Já eu era parecido com um calango aidético. Saudável. Estatística, então. Né? Sim, claro. Ou seja, estava na friend zone. Ou zona da amizade. É, não tinha entendido. Né? Vocês podem perceber que eu me fodi de todas as formas possíveis. Tentei conquistá-la de todas as formas. Como eu não tinha beleza, tentei ser engraçado, cavalheiro, cortês, um completo gentleman. Ou seja, me fodi mais ainda, pois eu acabava me apaixonando ainda mais por ela. Mesmo ela cagando e andando pra mim. Ainda aí você vê a pessoa cagando, cara. E andando. Andando. Tipo aquela merda escorrendo na égua. Que perícia! Tipo uma égua, né? Sim. Aquela bengala caindo dura no chão. caindo inteira, assim. Você vai lá, mede 40 centímetros, você fala, porra! Mas que fica igual um prego. Pra cima, assim. Dá aquela tombada igual torre de pizza. A primeira ponta que é mole, dá aquela acolchambrada, assim, ó, vira um pregão. Mas fica aquele chapéuzinho de aniversário preto, assim, aquele que já tava no reto. É, da ponta tempo. Preta. Se pisar, fura o pé. Muito bem. Mesmo ela esmagando e torturando My Hurt, ainda persisti. Ele escreveu mais, né? Talvez ele fosse meio bicho, por isso ele não dá. Ou talvez ele fosse inglês com o Kilton. É, open Kilton. Ele é desses que come ovo com gema mole. Só pode ser. E chute o pãozinho. Chutear um pãozinho. Ele não come o ovo com a gema mole, ele chupa o ovo com a gema mole. Raposão. Ainda persistiu bastante pra chegar ao ponto de chorar ao vê-la ficando com outra pessoa. Porra, ele era muito bicho. Com isso, pude tatuar a palavra trouxa em minha testa. Mas na testa, é, porra. Mas pra todo mundo ver, né? Cara? Ah, pode ser. Depois do último evento citado acima, toquei o foda-se, não me importei mais com ela. Depois de me ferrar tanto, tive que me afastar dela. Porém, como trabalhávamos na mesma empresa e estudar na mesma faculdade, foi difícil pra caramba esquecê-la, pois nos víamos todos os dias. Tive algumas recaídas. Mas depois larguei a mão de vez. Lógico, bate três punheta, cara. Bola pra frente, cara. Depois desse fora monstruoso, um ano depois, ainda em estatística, conheci a minha primeira e atual namorada. Porra, um plot twist aqui. Na qual estamos juntos há 4 anos. E ainda esse ano pretendemos comprar nossa casa e nos juntar de vez. Diana, eu te amo. Ou seja, foda-se a menina. Bateu 3 punhetas e foi pra Diana, cara. É isso mesmo, cara. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E no sonho para dois viveremos a cantar. Perdoe pela extensa leitura de e-mail. Como vocês leem apenas alguns, não quero deixar a sucinta parte de leitura de e-mails acima de 3 horas. Ah, é ainda verdade. Bem. Obrigada. Vamos à pergunta polêmica. Cada um teria que escolher um para comer, leia-se fornicar, todos os dias, e o outro para comê-lo diariamente também. Porra, eu queria comer Gabriel Asbar, que é limpinho, né? Tem uma bunda limpa. E é uma bola só pra chupar também, né? É vantajoso. Trabalho, menos trabalho. Eu sei que ele tem um pau bitelo, então não vou querer dar o cu pra ele. Então pode ser o Wesley Zop me comendo mesmo. Não, eu ia escolher a mesma coisa, eu prefiro comer o Gabriel também. Não, eu prefiro comer o Ganso, porque eu vou virar o mendigo alfa, e dar o cu pro Wesley, que é um broche, então não vai comer nada. Tudo bem. Tudo bem, normal. Enfim, agradeço a paciência e a atenção. Vocês são foda, continuem assim. Espero que nunca mudem. Putz, eu tava pensando em me mudar. Você tava até vendo casa agora. Exato. Ah, tudo bem, vou ficar. Cancela, cancela. Vou ficar no barraco que eu já moro. Que adianta ganhar mais, né, cara? Mas temos que agradar os ouvintes. O ouvinte não deixa. As pessoas impedem, cara. Ninguém gosta de ver o sucesso dos outros, né, cara? Pois adoro vocês do jeito que são. Um abraço e um cheiro na bunda de todos. Felipe Porcelli mandou aqui assunto de divagações gerais de um ouvinte novo. E aí, seus felas da puta? Me chamo Felipe Porcelli, atualmente estou com 20 anos e cursando engenharia mecatrônica. Porra! A mecatrônica é da hora. Faça um robô pra substituir o Anderson, então, por favor. Mas que diga a verdade. Que a gente tem um convidado e não só um substituto de convidado igual ele. Conheci essa nata de lixo e vacilo que vocês chamam de podcast há menos de 2 semanas e já ouvi metade dos episódios. Porra! Mas o cara é um robô, então. Mas tem que ouvir os episódios inteiros, pô. Entenda que eu ouvi todos até a metade, ele fez observação. Aí, velocidade normal tem que ser. É. Pois bem, não tenho nada a acrescentar, nada, só um sincero. Vão todos chupar um pau de cachorro, conhecido como Batonzinho, né? É isso aí, abraços por trás e beijinhos na nuca, amo vocês na boca. Obrigado, obrigado. Ama na boca? Ah, tá. Roberto Lívio mandou um e-mail aqui, o episódio, o Chorume, episódio 76. Finalmente, hein, Roberto? Cara, todo dia no Telegram. Lê meu e-mail. Vamos pular esse. Pula esse e-mail. Pula então, e-mail. Beleza, vamos pular esse e-mail aqui. Vamos pro próximo aqui. Luiz Paulo Borges. Vou fazer isso mesmo, eu não tô vendo. Cara, chorume aqui, é chorume. Assunto, manual do cabra macho moderno. Muito bem. Olha lá. Ha ha ha. Primeiro temos o manual do jovem cadeiro. Depois o manual do jovem caminhoneiro. Coloco esses manuais todos em minha filosofia de vida. Faz muito bem. Agora eu descubro que um cabra macho de verdade não segue manuais. Como assim? Minha vida é uma mentira. Beijos, queridos chorobosos no espalho. Não é bem assim. Um cabra macho moderno não segue manuais. Mas pra você chegar no nível de cabra machismo moderno... Pra não precisar mais de manuais? Pra não precisar mais de manuais, você vai precisar desses manuais. Leia o manual. É, tem o manual de não ler manuais, inclusive. É muito bom, indico. Então pra você chegar no nível... Pô, o Goku não começou sendo o guerreiro mais forte do universo? Como Super Saiyajin 3, cara. Não começou. Ele começou como? Fazendo o bastão mágico dele crescer. E pra isso, ele precisou de um manual. Sim. Pra subir na nuvem voadora, precisou de coração puro. Então, acho que fica a dica aí. Seja o Goku. Seja o Goku. Seja o guerreiro mais poderoso do universo. Bela conclusão. Mole o seu pãozinho na gema. Na gema mole. Rodrigo Fernandes mandou aqui o assunto. Fala seus cu de apertar linguiça. Porra. Só meu tio me chamava assim. Eu vi no jornal uma vaga de cu de apertar linguiça e não mandei. Agora eu posso mandar. É, mas tá ficando com o gomo muito grande, viu? Tá uma 30 centímetros de gomo, quem consegue pagar uma linguiça dessa? Como muitos lameruxos, eu vim aqui por indicação do dia do podcast pelo Anticast. Porra, valeu, Anticast. Esse Anticast tá devendo já pra gente. Porra, bicho. Porra, eu vou até aceitar participar lá. Não, se me chamar, eu participo. Os cara mandam convite todo dia. Ah, eu vou acabar aceitando. Pô, Ivan. Infelizmente, acabei a maratona hoje e já estou ansioso pra que chegue logo o próximo domingo ou terça. Bem, não sei, às vezes... Dia de promoção no trabalho. Aquele dia que o pessoal serve nuggets no trabalho, 7 horas da manhã. Mas nuggets é aquela chinela dele, né? O funcionário fica feliz, entendeu? Sim, sim. Então, às vezes, é por isso que ele fica animado na terça. Sim. É, comecei a ouvir o podcast no começo de janeiro. E como estava de férias, consegui ouvir uns 4, 5 episódios por dia enquanto fazia os afazeres domésticos. Pô, o cara demora 20 horas pra fazer os afazeres domésticos. Você não sabe o tamanho da casa dele? Também não sei. Se o cara não teve paralisia infantil nos dois braços. Tem que fazer com a boca, né? É, o cara passa pano de chão, veste uma roupa, vai se esfregando no corpo. Se esfregando não, andando pela casa. É o jeito que ele quero anda. Ver ele lavar o banheiro. Ele fala assim, estou um pouco sequelado. Nunca ri tanto com um podcast. Vocês são retardados. Não sei se isso é um elogio. Que elogio. Claro. Obrigada, obrigada. O podcast está muito bom, tão bom que a leitura de e-mails é boa. Porra, mas também é o podcast de leitura de e-mails. É o ápice, é o ápice. Já pensou, a gente tem que ficar fingindo toda vez as risadas das coisas que o Wesley conta aqui. Ai, porra. Não. Até pra mim ia ser chato. Ia ser. Porque a gente não finge, não. Até você que paga pra gente fazer isso. Não, ia ser chato, ia ser chato. Ainda não estou familiarizado com os nomes, mas sei que o coitado do Ganso responde sempre perguntas polêmicas. Então, Wesley, você prefere ter que trabalhar pelo resto da vida ganhando um salário que dá pra viver, porém sem ter final de semana, trabalho todo dia 10 horas, ou ter um tesão incontrolável e dar em cima das mulheres dos seus amigos toda vez que vê-las? Pô, primeira opção. Isso aí já faz, cara. Continua como tá. Primeira opção. Ah, você é um hipócrita, né? Talarico. Vocês são foda com PH de farmácia e 2Ds de Todd. Porra, grande abraço, Rodrigo Janete. Enviado do meu celular, ele escreveu. Mantequilla. Mas calma, Roberto Livre, era uma pegadinha. Vamos ler seu e-mail sim, pô. Solta esse nó da gravata aí, não se enforca não, mano. Tira o abacaxi do cu. Vamos ler sim. Sai de perto dessa janela. Vamos lá, o assunto dele é Chorume, episódio 76. Fala, galera do meu podcast preferido. Putz, até fiquei mal de ter pulado em casa. Dessa vez, resolvi botar título no e-mail, embora vocês não vão se lembrar do meu último e-mail. Claro que vamos, aquele lá com nudes, você na praia com uma bola de parque deliciosa. O que gostaria que vocês se lembrassem, refrescarei a memória dos senhores corroídas pelo cheiro de lixo. Será sobre um comentário que falarei no decorrer deste e-mail. Então o cara tá cheio dos mistérios. Ah, tudo bem. É igual aquela sua tia, Wesley Zob, que quando a gente vai comer demora pra tirar a calcinha, sabe? Ah, mas é porque ela tem artrite, né? não é mistério. Achei que era mistério. Não. O cara ficava ali, ó, tremendo. Parece que colocava e tirava. Tira. Pô, artrite, nunca mais vou bater na cara dela. E Parkinson. Antes disso, gostaria de fazer alguns comentários sobre o episódio 76, Manual do Jovem Cabra Macho. Moderno. Deveria ser impresso em formato de livro de bolso para quem é macho das antigas andar com ele. Pois nós nos recusamos a usar isso em tablets, que é coisa de quem não é cabra macho. Cara, Kindle. Kindle vem com um atestado de homossexual, cara. Vem com um kit com um pãozinho e uma geminha mole. Vem junto com o Kindle. Manual, cara, você tem que ter ali o cheiro daquela página mofada e que serve pra você limpar o cu caso você precise. Você vai limpar o cu com um Kindle? Até dá pra fazer. Eu posso me defender aqui? Não. O que pude perceber... É que as nossas esposas nos fazem descumprir muitos itens de sobrevivência desse manual. Por exemplo, quase deu BO lá em casa quando eu disse que não faço o popular hashtag de papel quando vou dar aquela habitual barrigada no meu ambiente de trabalho. Hashtag? Que é uma porra de um hashtag? Ele... Ah, tá. Cobriu o vaso. Tá, isso não existe. Não, mas pra que você vai cobrir o vaso, porra? No trabalho? Não faz sentido. Não, e com mesmo. Hashtag, cara. Vai pedir pro seu amigo fazer o dedinho cruzado. O cara tem um cu quadrado, mano. Nossa, mas nem eu faço não, isso. Não, ninguém faz que isso. Não, eu não faço isso em banheiro de rodoviária. Cara, é só fazer o bunda lelê, né? Faz o bunda... E como o pessoal diz, eu ouvi o Nissin falando isso lá do Plataforma Cast. Quando você caga no trabalho, pô, é aquela hora que você é pago pra cagar, entendeu? É claro, pô. E eu prefiro usar o papel pra limpar depois, não vou pôr no vaso. Exato, ou pra molhar e jogar no teto, né? Sim, que você é desgraçado. Pô. Ela chegou até a insinuar que eu estaria passando doenças pra ela. Roberto! Aí cara já chega... Não. O cara chega com a cabeça do pau roxa, podre, descascando. É, pingando pui. Pingando pui. Porque eu não correi a privada. Ah, mas que filha da... Não é porque eu como travesti, não. Não é porque eu chupo pau de homem, não, pô. Não é porque tem eu como marmota. Na beira do rio, não. Ah, eu peguei do ônibus. Mas você vai trabalhar de carro. Não, tô do banheiro. Mas, não, mas o ônibus buzinou. Eu assustei. Eu passei do lado. Outra coisa em relação à insuportável função de copiloto que ela assume enquanto estamos dirigindo, nos fazendo... Quase nos obrigando a pedir informação, não sei pra quê. Não se pede informação. Não, porque o mapa já tá na nossa cabeça. Às vezes não é o caminho mais curto, mas às vezes é o melhor. Sim. A gente tá pensando na paisagem. Exato. O melhor... A experiência do turismo. A rua com menos buraco, sim. Tudo bem. O cabra macho de verdade se irrita em ter que fazer isso. O pior é quando elas nos obrigam. Com a porcaria do GPS ativado e funcionando, e ainda com o nosso lendário mapa feito à mão com caneta Bic no papel de pão sujo de margarina. E um pouquinho de gema de ovo também. Mole. Enfim, foi só um desabafo e preciso urgentemente comprar esse guia nas bancas de jornal mais próxima antes que minha esposa tire essa minha essência. E aproveite que esse manual também é longo, você pode ameaçar ela com ele. E não deixa marca, hein? É melhor. Por isso que foi impresso em forma de marreta. Foi impresso em forma de sabonete pra você colocar dentro do mamê e bater nela. Agora, voltando ao assunto supracitado no início do e-mail, vocês leram um comentário meu que fiz no episódio 73 na trave! Porém, não sei se a diarreia mental de vocês não permitiram clicar no link ler mais, ou então vocês resolveram não ler meu comentário por completo, pois eu falei mal de um concorrente de vocês. Você fez isso, Ganso? Cara, pode ter sido um misto de todo, eu não lembro. Vamos ler. Não é muito a cara de vocês usar da ética, porra. Agora fiquei ofendido. O que você acha disso, negão? Falta de ética. pega essa gema mole. Não, não... Não da gente, porra. Falta de ética dele. Claro, claro. Mas se foi isso, então eu respeito. Caso não tenha sido, segue abaixo o texto na íntegra. Vou ler o comentário a partir de onde ele diz que foi cortado, né? Porque a gente não tem controle mental aqui. O Arnaldo corta tudo isso aqui. Senão não seria engraçado se fosse ao vivo. Aqui não é o Blackcast, não. Os reis do humor negro da internet. Humor ao vivo. E por falar em outros, é impressionante. Ele tava falando de outros podcasts. É impressionante como o Geekcast é cheio de palhaçadinha em relação à leitura de e-mails. Tem que ter título, nome, idade, profissão, quantas vezes deu. Ué, mas acho que a gente vai começar a cobrar isso aqui. Tipo sanguíneo, não pode ser o primeiro e-mail. Vão ser fresco assim lá no inferno. Porra, só pode ser o Blackcast, cara. Só pode ser. É o Geekcast, pô. Ele fala que o melhor lugar pra mandar e-mail ou interagir é aqui. Continuem assim, tratando super bem os ouvintes. Alguns coleguinhas ainda não entenderam que o que fazem eles fazerem sucesso, terem page view, angariar patrocínio, é a existência dos ouvintes. Porra, por que a gente não consegue nada disso, então? Triste. Mas vamos continuar lendo. Tá, vai. Haverá um dia que vocês não vão conseguir ler todos os e-mails, será? Não, acho que não. Acho que não. Eu acho que não. Porra, não tem a... Se precisar, a gente vai fazer uns três de tema leitura de e-mail. Então a gente vai ler tudo. Sim. Mas tenho certeza que continuarão tratando os ouvintes com todo o respeito que vocês costumam tratar, ainda que sacaneando. É verdade, a gente nunca xinga o ouvinte, a gente nunca faz nada disso. A gente o quê? Quer comer o cu dele? Sim. Mas isso aí é o máximo de respeito que eu posso ter pra uma pessoa. Se eu comeria teu cu, saiba que é o maior elogio que eu posso te fazer. Nesse momento, estou com medo. Não, com Anderson medo. Negão, eu não comeria teu cu. Ô, louco! Que ofensa, louco! Ah, vou ler meu Kindle e comer meu ovo. Gabriel, você sim! Aê! Não, não é verdade, Anderson. Não, maior elogio, concorda? Não, você pensa, porra... Aquela cabra ali eu comeria até o cu. Porra. A melhor cabra, na sua opinião. Uma cabra macha moderna. Tem razão. Ele vai deixar duas perguntas polêmicas aqui. A primeira é para todos os participantes que tenham os seguintes critérios. Denominado mendigo alfa. Tem sobrenome de bicho. Ou uma pessoa que seja monobola e louro. Percebe que é louro, não é loiro? Louro, porque louro. É chique. Louro é louro é aquele fala, pobre, oxigenado. Dinamarquês, né? Louro. Louro não, louro é o europeu, né? Não, na verdade é que dá tempero, mas ninguém come. Eu comeria seu cu, já falei. Você prefere café ou chá? É. Café, óbvio, caralho. Cara, eu... É que ele não falou qual tipo de chá. Não. Chá, existem milhões. Café ou chá? Não, mas eu estou explicando por que não escolherei chá. Se fosse chá mate, preferiria. Ah, tá. Agora, chá pode ser aquele chá de morango. Mas chá fosse... de boldo colombiano. Vai se fuder, irmão. Chá de losna? Chá de losna? E se fosse um chá de coxa? Café, vou pegar café. É melhor café. A outra pergunta também abrange a todos que tenham mais de 150 anos, que não seja um dos convidados e que comece o nome com a letra W e termine com Y. E que tenha uma cabeça onde é possível fazer uma projeção de um filme em sua testa de LCD HD Advanced Plus. IMAX, hein? Vou ter que colocar no currículo porque não tinha colocado Plus. Sim. O que você prefere durante 30 dias seguidos, sem interrupção? Sem interrupção? Dormir de conchinha com o Kid Bengala. Óbvio, você vai estar na frente, né? Ele poderá fazer o que ele quiser com você enquanto dorme, porém com seu consentimento. Ah, claro. Opção 2. Transar com sua esposa, com quem você tem 40 anos de casado, durante esse mesmo período, Lembrando que durante esses 30 dias as transas não poderão ser apenas para cumprir tabela. Terão que ter preliminares, várias posições, satisfação garantida a uma ninfomaníaca, incluindo inversão de papéis. Ou seja... Segunda opção, porra! Porra, puta, Roberto, o que tá acontecendo com você, Roberto? Roberto, olha pra sua cabeça, cara! Ó, essa foi a pergunta mais nojenta que a gente já recebeu aqui, cara. Demente, cara! Porra, você acha que o cara depois de 40 anos vai falar, não, quero ser currado pelo Kid Bengala? Bem, por enquanto é só isso, excelente trabalho, continue assim. Muito bem, obrigado aí, Roberto Livre, a todos os ouvintes que mandam seus e-mails e comentários. De certo, alguns e-mails estão sendo colocados para alguns episódios da frente. A gente não tem condição de ler todos aqueles que a gente recebe no mesmo dia, mas a gente lerá todos. Por que eu estou falando isso, Zop? Porque você tem cordas vocais. Também. Mas porque essa semana a nossa musa da Paraíba, Rafaela Storm, lá do EitaCast, falou assim, eu até queria mandar e-mail pro Chorume, mas como eles recebem muito e-mail, eu não vou mandar não. Você acha? Ela falou desse jeito? Eu interpretei que sim, tava escrito. Senão, tá... Parece que ela tem derrame, né? Não sotaque. Você acha isso certo, às vezes, a pessoa não mandar o e-mail com medo que vai demorar pra ser lido ou coisas desse tipo? Manda um e-mail aí, Storm. Manda um e-mail, todo mundo, vai ser lido. O Roberto Livre, um exemplo de perseverança, cara. Então mande seu e-mail que ele vai ser lido agora sem mais delongas, sem mais demoras. O momento que todo mundo espera, o momento dele brilhar, o momento que ele anuncia o tema, igual ele fazia no programa do Chacrinha quando ele tinha 3 anos de idade. É Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é outras verdades e outras mentiras. Muito bem, outras verdades e outras mentiras. Muita gente vai acusar a gente, Wesley Zop. Claro, né? Polêmicos, vai falar aquele pessoal lá tudo dá o cu. Vamos falar isso. Não, então nem acusação mentira, né? Nem acusação mentira que vai falar também. Vou falar, os caras estão aproveitando um dia do Facebook, mas não necessariamente, Wesley Zop. Esse episódio é como se fosse o episódio 2, uma continuação do episódio que a gente já fez. Que episódio é esse, Wesley Zop? Episódio 42, duas verdades e uma mentira. Porra! Um episódio que não teve convidado, não teve participação, foi só nós três, onde cada um contou duas verdades, uma mentira. A gente tinha que adivinhar qual história era verdade, qual história era mentira no final. E hoje voltamos aqui para propagar mais verdades e mais mentiras. Porém, cada um vai contar uma verdade e uma mentira. No final a gente julga quem é o verdadeiro mentiroso, quem é o verdadeiro campeão das verdades. Eu já vou dizendo que eu não minto. Essa é a sua mentira. Essa é a minha verdade. Ah, tá. Então vamos para esse episódio que promete muitas histórias. Algumas, infelizmente, mentiras. A mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Ai, João. Ai, João. Ai, João. Different men, and I say liberation. Então, só para exemplificar aí, só para mostrar o esquema pro ouvinte, vamos ter uma rodada aí de histórias, um pré-julgamento e depois mais uma rodada e uma finalização. Então, como é de praxe, Wesley Zop é o dono da primeira história e provavelmente mentira, né? Sim. Já falo que é calúnia. Né? Não o que eu vou contar, o que você tá me contando. Então, por favor. Em 1995... Mentira. Verão. Nem foi esse ano ainda. Não, verão. Verão porque não foi no final do ano. Sim. Eu, a gente... Mas peraí, você tava no Brasil ou na Europa? Não, tava no Brasil. Ah, então deve ser verdade. E daí tá, a gente acabou a oitava série e combinamos de fazer uma viagem. E fomos para Santa Catarina. Aonde também tem o quê? O Beto Carreiro World. É mesmo, sim, cara. Daí a gente foi pro Beto Carreiro. Cara, um dos meus sonhos de infância era ir no Beto Carreiro World, cara. Porque, porra, parecia aquela propaganda na TV, o Beto Carreiro todo macho lá, porra. Ah, e dá aquela chicotada, né? É, e morreu, né, o Beto Carreiro? Morreu. E o Faísca também, que é o cavalo dele. Nossa, achei que era o cara que currava. Não. Mas pode ser também. Ou o cara que assassinou. Né? Foi um duelo de chicotes. Né? Mas em 95 não estava com o parque completo. Não, né? Não estava. Então, claro que não, cara. Não, não estava. Então ele estava fazendo umas reformas, umas ampliações. Ampulhetas? Estavam fazendo ampulhetas. Pra marcar não. O tempo de cada brinquedo. Mas acho que não com ampulheta. Né? Melhor jeito de marcar, né? É, o tá. Jeito que não erra. Não, então, daí, mas por isso, então você pagava o ingresso, mas você não podia acessar todo o parque. Pra compensar pagou isso. Pagou quanto? Ah, tava incluso na excursão. Tá. Daí, então, daí, pra compensar isso, a gente tirou fotos com o Beto Carreiro. Em cima do Faísca. Foi essa compensação que o Beto Carreiro nos deu. Vocês todos em cima do Faísca junto com o Beto Carreiro. Ah, que mentira! Logicamente que não, caralho. Ele do cavalo, não, do ele, lado de vocês. Ele, não, ele do lado do cavalo e a gente em cima do cavalo tirando a foto. Um por vez. De todas as excursões que 700 foi. Mil pessoas. No dia tinha pouca pessoa. Olha... Tinha uns 4 ônibus. Por causa da reforma, entendeu? Então não, nem todo mundo foi naquele dia. Não. Olha. Não, é mentira. Analisando isso. Que o Faísca morreu depois do Beto Carreiro, o Zop não subiu nele. Senão teria morrido aquele dia. Faz sentido. E eu nunca vi nenhuma notícia de jornal falando cavalo de Beto Carreiro tomba por criança cabeçuda. Não teve essa notícia. É esmagado. Porque... É. Eu tô achando que o Faísca que montou em cima dele, só pra falar. Beleza. Alguém sabia que o nome do cavalo do Beto Carreiro? Não. Então, não, deve não ter ideia. Sido algo muito marcante na vida de Wesley Zob. Então, pode ser. Tem marcante igual a mentira. É. Exato. É, não sei. Mas e se o nome dele não for Faísca? E essa foi mentira. Jamais. Nossa! Nossa! Eram gêmeos, Faísca e Fumaça. Mas... E eram corvos também, que mentiroso. Mas guardem suas acusações. Porque vindo de Wesley Zob pode ter coisa muito pior aí. Tipo pessoa transando em cima de casa. Né? Que seria verdade. O pior é que é. Agora, pra seguir uma lógica, então, Anderson Negão, o rei da mentira, né? Esse vai ser difícil. O episódio de hoje pra ele é duas mentiras. Mas ele chama de duas verdades. Só falarei a verdade. Então, Anderson Negão, pra começar aí, qual é a tua história? Minha história é quase morrendo atolado. Aquele dia que chegou o Michael Jordan, foi conhecer o Michael Jordan. 3D. O bicho deu aquela tolada que se dá em fã, aquelas 3D. Cutuca até o cérebro. Com o tamanho do dedo do Michael Jordan. Aquela que dá aquela coçada no tímpano pelo ânus, bicho. Eu nego, quase morri de prazer. Atolado de prazer. Essa atoladinha. Foi isso? Não. Quem dera. Isso seria verdade, né? Vamos lá. São Paulo, dia 10 de outubro de 1994. Não. Mentira. Já falam já. Tem data. Manual da mentira diz que se tem data, é possível de ser verdade. É verdade. 11 horas da manhã. É um desgraçado. Não, é impossível competir o exame. É impossível competir. Estávamos em outono. No outono. Outubro? Outono, uma... Opa, é verdade. Opa! Primavera! É que a primavera se foi. É. Primavera. Sim. E como é de costume aqui no, na região sudeste, na primavera não chove muito. Ah, é, não é, chove muito. É. Na sua horta, não mesmo. Isso não chove nunca. Então a gente resolveu dar um passeio. Tinha eu, minha mãe, algumas tias. A sua primavera. Dela, a primavera. Alguns primos. E minha mãe teve uma brilhante ideia. Vamos passear lá na represa, que ela tá muito bonita. Qual represa? O nome dela é Represa do Riviera. Fica onde? No Riviera. Tá. Faz sentido. Parece verídico. É Sumaré? Não, São Paulo. São Paulo. Ah. É, na época que eu morava lá. Você tinha que idade? Você tinha que idade? Eu tinha 5 aninhos. 5, tudo bem. É, quase 6. Não, quando você não, tinha? Não perguntei quando quase você tinha. Não é pra arredondar. É. Não, eu tô falando porque não sabe fazer conta direito. E não era quase, porque se é outubro, você faz aniversário em maio. Você não tinha quase 6. Ah, eu sempre acho que eu sou mais velho, cara. Ah, então é que ele falou 5 e ficou com medo de ser arremessado no telhado. Mas é que pra minha idade, eu parecia muito ter 6. Era bem maduro. É verdade. Ele já molhava sozinho o pãozinho na gema. Na geminha dele. E tinha um Kindle. Tomava um danolinho, mas com colher. Aqui, ó. Ok, aí nós fomos pra represa e minha mãe teve uma brilhante ideia. Falar, já que a represa tá seca, por que que a gente não atravessa pro outro lado? Mas tava seca mesmo? Sem água nenhuma? Sem água nenhuma. Porque não chovia fazia muito tempo. Então tava com aquele puro barro. É, exato. Fazia anos que não chovia. 20 anos que não chovia. Não, acho que era só uns 2 meses. Tá bom. Quase. Porque acabou de sair do inverno. O inverno é uma estação seca. É, exato. É primavera ainda. Só vai chover lá pro verão. Exato, é isso. É. Parabéns, viu? Você teve bons professores de geografia. Oh, muito obrigado. Quem dera eu tivesse aula de geografia. Com professor. É. E não com o padre. Mas ensinava a geografia do corpo humano de uma criança de 5 anos. Mas que ele falava, não, você é bem maduro, parece ter 6. É. Esse tobinho é de 6. Já pisca igual de 6 anos. De 6 atoladinhas. Então, começamos a atravessar a represa. A pé ou de carro, caralho? Não, a pé. Você vai entrar com o carro no meio do barro. Cara, eu já vi gente fazer coisa pior. Puta. Mas então tá. É, aí lá começou todo mundo. E tava bonito mesmo? Não é bonito. Sei lá o que dão na cabeça do povo. É, sei lá, vocês estavam florindo. É, sei lá, queria fazer uma caminhada. Sei lá. Pra que queria atravessar aquela bosta? Tá. Eu vou trazer minha mãe aqui pra explicar. É porque eu tinha 6 anos, mas eu não era tão maduro assim. Já tinha 6. Durante a história ele fez aniversário. Demorou essa caminhada, hein, bicho? Demorou. Maduro como 6. E aí, vai, continue. Aí começou, deu o que era óbvio. Todo mundo começou a atolar ali, um afundando o outro. Foi aquela loucura, cara. Mas tava tocando funk? Parece loucura na hora. Todo mundo tolando. Eu penso que uma pessoa vai na frente, um adulto responsável, dá aquela primeira enfincada no pé e falou, peraí. E daí ninguém mais vai. Não é barro, é merda. Ser uma represa em São Paulo é capaz. O problema é que o primeiro adulto que afundou tinha o quê? Uns 110 quilos. E aí pra puxar tava muito difícil. Tivemos que usar galho, tivemos que fazer um monte de coisa. Aí o que aconteceu? Um ia puxando o outro. Tiveram que pôr uma cunha. Mas como não tinha nada no local, colocaram o ônibus. Pra fazer... Oh. Fazer alavanca. Ah, ele é maduro, tem quase 100. Vai lá que você aguenta. Você não tem vergonha de contar um negócio desse pros seus amigos? Tá na cara que isso é uma mentira, meu. O adulto até agora não tinha, só tinha mulher, a mãe, né? Só tinha a mãe dele. Agora, de repente, apareceu um adulto de 110 quilos e começa a funda. Mas era mulher. Uma mulher adulta. É. Uma mulher adulta. Não, mas você criou ele agora. Não, não criei. Nasceu tem uns 40 anos aí. Sei lá. Ah, tá. Minha avó criou. Tá bom. E aí? Daí conseguiram soltar ou não? É, conseguimos soltar. É, senão nós tava lá até hoje. Né? O bombeiro, chegou o bombeiro, o helicóptero. A tia Wesley dirigindo o helicóptero. Mas você vê como que o cara mente pelos fatos que ele conta. É, não, ele vai, você vai questionando e ele vai acrescentando. Um adulto de 110 quilos. Daí você fala, pô, mas você inventou ele agora. Não, nasceu faz 40 anos. Mas quando ele tinha 5, 6 anos, ele não era adulto. É, ué. Bom, com galho nós conseguimos. Lá, ninguém morreu. Estamos tudo vivo. É uma represa, porra. Tem tudo quanto é lugar, caralho. Aqui, seu galho, compre seu galho. Patrícia tá lá gordo. É verdade, eu tava lá, eu era o galho. Não, mas depende. Se a mulher adulta de 110 quilos tivesse, sei lá, 2 metros de altura, eu não era gordo. É verdade. É. E pra finalizar, eu tive micose por um mês. Pronto. Ah, bicho. Irrelevante. Tem a ver a micose com o Lula? Ah, é pra provar que realmente estive no barro. Mas sabe que micose não é de barro. Claro que é. Todo mundo sabe. Quer que seja, né? Micose você pega de mico leão dourado. Todo mundo sabe que micose se pega de ônibus ou privadas do trabalho, igual DSTs que seu pinto cai. Ah. Isabela, você não é dessas de julgar, de ter preconceito. Não, você não é. Jamais, jamais. Você é uma pessoa bondosa. Sou, querida. Só que não. Você tá no ônibus e você ouve uma pessoa contando essa história no banco de trás pra outra pessoa. Uhum. Como você acharia que é verdade ou mentira? Só pra... Não tá valendo ainda, não tá valendo. Mas quero saber sua opinião aí. Vem desse menino, porque ele mente bem. E não fala a verdade nunca. Bem frequentemente. E não tô querendo induzir uma resposta. Não, não, não é isso. Que não. Você acharia que é verdade ou mentira, assim? Ah, eu vou dar um voto de confiança. Acho que foi verdade. Que eu acho. Verdade? Meu coração foi muito puro. Bosta. Não, não, não, não foi muito lixo. Nada. Ninguém contaria isso. Inventaria uma merda dessa. Ninguém. A pessoa tem que ter muita cabeça pra contar uma merda dessa. É muito verdade, normal, né? Muito normal. É, tudo bem. Só um último questionamento pra ajudar na decisão dos jurados. Todo mundo pegou micose ou só você pegou micose? Essa é boa. Me pegou! E aí? Todo mundo. A sua pomada de micose acabou rápido. Acabou bem rápido. Você tratou a micose como? Com aquela pomada que tem corticoide. Pomada pra micose? Corticoide? Corticoide. É esquisito, tá. Mas a minha dúvida é, onde foi essa micose? Na perna. É, porque atolou a perna. Você queria que fosse aonde? Eu pensei que você ia falar entre os dedos do pé. Não, foi na perna. Não foi uma boa ideia que a gente deu entre os dedos do pé? Não quer ter pego lá também? Oh, Arnaldo, edita. Foi nos dedos do pé. Gabriel Asmar. Eu. Um menino que não sabe mentir, um menino que é verdadeiro. Eu nunca vi mentir. Bom, vamos ver. Eu não lembro datas exatas, mas era 2004... E provavelmente primavera ou verão, porque se eu não tava de blusa, então não era inverno. É. Eu estava no auge da minha 7ª série. No auge. Porque tava terminando. É. E eu era louro, como sou hoje, e tinha cabelos compridos, cabelos longos. Tudo parece verdade até agora. Até agora, não... tudo bem. E... Compridos quanto? Quase no ombro. Não era comprido, meu Deus. Né? Não pode ser verdade. Tava crescendo. Mas, pô, quando você tá na 7ª série, qualquer coisa maior que 2 dedos é uma juba do caralho. Nessa época você já era mais gostosa da sala? Não. Isso foi só no ensino médio. Ah. Porque daí eu comecei a desenvolver o corpo. Começou a sair peitinho. E leite também. Ah, por isso que era gostosa. É, eu andava com o pessoalzinho barra pesada. Os caras que curtiam cara Iron Maiden. Do rock. Os caras que curtiam Slayer. É, tudo do demônio. Os Metallica, os Metallica. Todos os caras do demônio andavam de camisa preta. Que tinha que andar de uniforme, aí a gente punha a camisa por baixo do uniforme. Claro. Entrava e depois tirava o uniforme, cara. Pô, vida louca pra caralho. Vencia o coturno, sistema. Coturno. Sem meia, que é pra dar fedor, pô. E micose. É, mas só no voo do dedo. Na perna, não. Na perna, não. Talvez... Talvez ali na boca do cano, pode ser que... Mas não. Só dá no meio dos dedos. E digamos que a gente era meio que conhecido ali. Sim. Na escola, porque era diferentão, né? Os caras é louco. Os mongoloides, louco. Os caras é o drogadão, filha da puta, né? Os caras que joga bola de coturno, ninguém quer dividir, né? E eu tinha um apelido lá na escola que o pessoal me chamava de Kurt. Kurt, sim. Talvez por eu ter uma camisa do Nirvana na época, ou por causa do meu cabelo louro e quase no ombro. E eu, comumente, morava perto da escola, onde eu estudava no fundamental, certo? Então, pô, bati o sinal, já tava na porta de casa, dois quarteirão, mais ou menos, dois e meio. Então, normalmente saía e tal, ia pra casa... E o pessoal que saía da escola meio que fazia o mesmo caminho ali, então todo mundo meio que sabia que eu morava ali perto. É verdade. Uhum. Aí um belo dia eu saí da escola e eu tinha que ir em outro lugar que não fosse a minha casa. Eu tinha que ir num posto médico. Aí eu saí... Você tava doente? Não, eu tinha que buscar um exame. Mas daí eu saí e fui em direção pra minha casa, só que atravessei a Praça da Luz ali, a Praça do Mirante, e peguei ônibus pra ir pra lá. Lá na Torre da Vox, ali. Quando eu cheguei em casa, a minha tia, que na época morava vizinha minha... Não mora mais? Não mora mais. Falou assim, viu? Você chegou agora em casa? Falei, cheguei. Por quê? Ah, porque escutei uma cantoria aí no portão, chamando você, gritando aí, não sei o que, Kurt, não sei o que. Ah, e umas meninas com violão, não sei o que. Falei, não ouvi. Fiquei sabendo, eu cheguei agora. Ah, não sei, eu ouvi aí, tinha no portão. Tal. Ah, tá bom. Entrei em casa. Garotas peladas, altas orgias. Aconteceu. Comum na vida dele. Nesse dia não aconteceu mais nada. No outro dia na escola, uma menina veio me procurar e falou, a gente foi na sua casa te fazer uma serenata. E eu não estava em casa pra receber uma serenata. Foi buscar um exame. De próstata. De bolas inchadas. Ih, já tava bolas dando. Torcidas. Já tava bolas dando. Então problema. Foi o dia que eu recebi uma serenata sem receber. Putz. E as meninas achando que você não saiu pra dar bola pra elas. Não consegui comer nenhuma. Até hoje? Ou... Até hoje. Sou virgem. Não, nenhuma daquelas. Ah, é isso. Virgem com elas. Virgem com elas. Virgem em comer mulheres que fazem serenata pra você. Eu também. É, isso é verdade. Virgem comer mulher, mas dá é outra coisa. Já dei pra muita mulher. Cara, não, é tudo plausível. É tudo plausível, mas algumas coisas me incomodam. Exato, tem detalhes. Algumas detalhes me incomodam. Primeiro, eu nunca ter ouvido falar dessa história antes me incomoda. E segundo, Gabriel, no episódio de apelidos... Não falou Kurt? Não falou do Kurt? Isso é quase um nome. Não ter falado, eu era chamado de Kurt, o Kurtão. Não, mas você que é amigo dele há mais tempo. Não, nunca tinha ouvido nunca falar. Nunca tinha falado que era Kurt. Ah, eu Kurt. Nunca eu andei com o Gabriel e encontramos uma pessoa que chamou ele de Kurt. Ei, Kurt! Ei, Kurt! Tem coisa errada. Nunca vi ninguém parabenizando ele no Facebook. Ah, oh, Kurt! Saudade! Mas é verdade, é verdade. E garotas indo fazer uma serenata não é comum na sétima série, cara. Cara, você tem mais vergonha, né? E porra... Se o Gabriel recebeu uma serenata de garotas na sétima série, esse cara é mais foda do que eu pensava até hoje, cara. Eu só tenho uma coisa pra falar. Isabela, qual é a sua história? Aceite. Vamos lá. Essa é uma história que faz um tempinho, também não sei data exata, mas eu era solteira na época. É bom frisar que eu era solteira na época, é muito bom. O ouvinte não está vendo, mas o marido dela está aqui do lado apontando uma arma pra ela. Assim, é. Rifle da verdade. Então é bom frisar mesmo. E tava eu no motel aqui com um ficante. o motel da Bruxinha, as pessoas aqui conhecem, não vou fazer propaganda, porque não ganhamos, não merece, não ganhamos. Não tá pagando não nada, porque não tem qualidade lá, né? Não, não. É terrível. O motel do bruxismo, né? Todo mundo fica rangendo os dentes. Rangendo os dentes, a cama range, a porta, tudo range. Tem que ir com o abafador. Você tá gostando? Eu não tô ouvindo! Pior que assim mesmo. Noite mágica, noite mágica. E aí aconteceram, enfim, coisas que eu não preciso dizer o que era. Aí meu telefone tocou, atendi, era uma amiga minha. Celular. Qual era o celular? Telefone fixo. Pode ser, o telefone fixo aqui. Tem telefone fixo que é móvel hoje, desgraçado. Ou é fixo ou é móvel, desgraçado. É que eu ia muito lá, eu passei o telefone do quarto pros meus amigos. Sei lá, eu tava acostumado. Eu quero saber o que é verdade e o que é mentira. Então quer dizer que o quarto, a suíte Isabela é sua? Qual é? Tu reconheceu na foto, porra? Minha bunda aquela. Qual é o modelo do celular? Era LG Optimus Black. LG, bom celular. Conhece esse celular? Conheço, conheço. Ele era moda em que tempo, Zop? Acho que 2011. Gosto da sua precisão. Mas 2011 tava bem. Você tem um Black Optimus Prime ali. Era bom. Então tudo bem. Então... Você estava lá e o que aconteceu? Eu estava lá fazendo coisas, enfim, depois o celular tocou. Atendi uma amiga minha. A Laura! A Laura! Essa Laura! Essa Laura! Você conhece? Pegou também? Pô, achei que não sou eu! Contando churumelas do Mário, que não sei o que. Ela estava fazendo um bate-staca nervoso com o Mário na época. Tava eles violento. Não sei, perdi contato, perdeu, não sei porquê. Perdeu o contato. É, tá. Às vezes é o Zinabre. Eu não sei mais sobre a vida dela. Mas, enfim, aí eu atendi, conversei, desabafou. E aí eu virei pro fulano e falei, então, é a Laura que ligou aqui, igual semana passada, nossa, né? Falando aquelas coisas de novo. Aí ele, então, é que é a primeira vez que a gente vem aqui. Oh, man! God, please, sim, no! Não, mas eu não disse que na semana passada a gente tava aqui. Não, mas eu te conheci ontem. Não, é que ligou pra mim igual semana passada. Ele dá aquela risadinha, né? Aquela risada frouxa, parecendo aquele cu esfolado. Não. Tá chorando, Douglas? Não, tô rindo. Não, mas o pior é que eu realmente falei igual a gente tava aqui semana passada. Eu dei ênfase a isso. E rimos muito e ele nunca mais me ligou. Igual, mais, inclusive, nunca. O seu desempenho tava melhor, viu? Não sei o que acontece. Dico Biloba, você deixou de tomar Dico Biloba? Não sei o que lá. Não, mas... Ligou lá pra recepção do bruxismo, pediu um ovinho. Um pãozinho. Mas um pãozinho. Tem um Kindle com autoajuda aí? Não foi isso, é. Tem um Kindle com autoajuda aí? Cara, você tá chorando, senhor? Você tá chorando? Eu tô rindo. Tá chorando? Não, tô fingindo. É, traz um Kindle com piadas do Aritoledo. Tô rindo pra caramba. Mas já tá impossível. Não. Não sexualmente, viu? Tô meio no mesmo, na mesmice, até inovar. Mas é plausível a história. Cara, não porque sei. Porque essa Laura é chata. Mas é plausível porque talvez tenha sido criada pra ser plausível. Bom, tem esse lance também. Mas é o que eu questiono na minha cabeça, Wesley Zop. O quê? Cabelo. Porque você não tem. É verdade, não. Será a radioterapia? Não sei. Pode ser. Será a quimioterapia? Não sei. Pode ser. Mas... Pode ser o sol, chuva e sol. Chuva e sol enquanto eu trabalho de baia fria? Poderia ser a olaria. Ou olaria enquanto eu brinco lá? Meu lazer? Brinca de pegar tijolo, morder tijolo na olaria? Sim. Mas outra coisa que eu questiono sobre essa história. Cometeu um erro humano, mas o mesmo erro é burrice. Isabela, atender. sabendo que era a Laura, olhou no Black Optimus Prime dela. Escrito Laura desgraçada. Laura filha da puta. Laura empata foda. Laura empata foda do caralho. Você olha ali, Laura empata foda e... Você não vai atender. É porque eu sou muito amiga, por isso. Não, mas... E essa Laura parece uma suicida. Não, mas... Que, né? Cara, uma semana... Cara, domingo você pagou o motel. Ou não pagou, mas alguém pagou. Você tá no motel, pagou. Você quer meter por 6 horas. Por mais que você não consiga. E, cara, ela atendeu na semana anterior, Laura já regurgitou merda na boca dela. Falando, o Mário é um filho da puta, blá. Cara, você já ficou ali, perdeu uma horinha, porque mulher no telefone é no mínimo uma hora, cara. Isso é verdade. Entendeu? É. Então ela já pensando, porra, Laura, de novo. Ela vai me contar as coisas depressivas dela e eu vou ficar mal. Entendeu? Então a pessoa, Laura, já estragou um final de semana. A Isabela aceitaria que ela estragasse outro, atendendo a ligação? Não, eu entendo o que você quer dizer. E se ela fosse toda essa amiga dela, ainda manteria o contato. Ah, porque você não fala mais nem com a Laura, é verdade. Não conhece mais a Laura. Então percebe aí, se tivesse essa preocupação, Laura é suicida? Ainda estaria falando com ela. Ainda tá. Agora falando com ela. Ou então ela já se matou. É, gente. Agora mandando a mensagem pra Laura. Ei, tá bem, tá bem? E o Mário, e o Mário? Será que ela usaria a mentira também na primeira cartada dela? É. Tem isso. Jamais saberemos. Arriscar começar na mentira. Com essa poker face? No final do episódio saberemos. Saberemos, sim. Saberemos. Jamais tá tão perto aí. De qualquer forma, tem que falar que é mentira, senão apanha em casa. É verdade. Mas faça um sinal aí. Então esse é mentira. É o seguinte, então, vocês são... mentirosos. Mas você não. Eu não. Eu vim pra contar uma história verdadeira. História recente. Tudo é recente. Aconteceu, né? Em verão. Verão de 2016. Verão de 2016. Final do ano passado. Recente. Não, pode ter sido no começo do ano passado. É começo. É, também, é verdade. É começo. Verdade. Então, mas acho que era janeiro de 2016. Estava na casa da minha sogra. Minha sogra... mora no litoral de São Paulo, mais especificamente na cidade de São Vicente. A rua, não sei o nome. Nem o CEP. Não, também não sei o CEP. Desculpa. Não era importante. Mas é próximo à praia e também é próximo a um ponto de ônibus. Muito bom, isso é muito importante. Bom. Bem localizado. Tá vendendo a casa dela? Não. Tem quantos quartos? Tem 3 quartos. Dois. Aceita banheiros? Financiamento? Oh, isso é casão. E... a gente estava lá curtindo a vida doidada. Não, a vida em família, né? Porque agora sou um rapaz de família. Nós estava lá, estava eu, minha mulher, minha filha não tinha nascido, estava na barriga. Sim. É, meu cunhado, minha sogra. E como a gente estava lá, a visita e a família da minha mulher de lá, pensamos o quê? Vamos visitar outros parentes também. Faz muito bem. Já que tá lá. Já que tá lá. Que minha mulher falou, vamos visitar minha tia. Tia Yara. Ah, você que era Jocasta. Não. Que não é importante na história, mas era o destino. Tá. Mas chegamos no ponto de ônibus. E adivinha o que aconteceu? Passou o ônibus. Não. O ônibus não passou. Tivemos que esperar o ônibus. Não, mentira. Vai. E chegando ao ponto de ônibus, lá... tinha um cachorro de rua. Cachorro de rua. É, também esperando o ônibus? Se fosse um cachorro de casa, eu ia achar estranho, mas talvez um de rua... esperando o ônibus, não sei o que. Cachorro esperava. De ônibus, não sabemos. É. Pode ser cachorro de ponto de ônibus. É, pode ser. E ele era um cachorro aí, já aparentava ter uns 4, 5 anos, porque ele já tinha um corpo adulto, não e era um filhote. A dentição também era. A dentição, mano. Não, eu não verifiquei aí que eu não verifiquei. Mas pessoas verificaram. Muito bem. Então o que acontece? Era um cachorro que estava na rua, perdido. E minha cunhada fez o quê? A minha cunhada, como é uma pessoa que tem muito jeito com os animais, muito jeito com as pessoas, uma pessoa muito humana e querida pela sociedade, ela falou, vou fazer amizade com esse cachorro. Estamos sem animais em casa, sem cachorros, então eu acho que eu vou tratar desse cachorro. Bonito gesto. Bonito gesto, exatamente. Então ela pegou esse cachorro, ofereceu uma raçãozinha. O cachorro ficou ali com receio no primeiro momento. Não, pensando que é veneno, né? Sempre me oferecem veneno. Já quase morri umas par de vezes. Cachorro com síndrome de perseguição. Ela ofereceu uma água. aceita uma água, um suco, um vinho, você aceita alguma coisa? É. E ela levava ração, assim, pra onde ela ia? Na bolsa. Ah, lembra que eu falei, a casa era próxima ao ponto de ouro. Mas como ela não tinha cachorro, ela tinha ração porque ela comia ração. Não, porque ela tem gatos. Ah, tá. Ração de gato pro cachorro. Não, foi o que tinha. É, ou seja, era veneno. Eles fizeram o quê? Então vamos adotar esse belo cachorro. Levaram o cachorro pra casa ali, pensando. Vamos deixar o cachorro aqui, acomodado. E... vamos pra Yara. Vamos pra tia. Então a gente foi. Na hora que voltou, o cachorro tinha destruído tudo, cara. E matado escapado. Os gatos. Né? Não tinha... Porque os gatos ficam num quarto específico. Ah, tá. Tinha escapado e tinha destruído tudo, cara. O quarto da minha cunhada, que era onde ela tinha deixado o cachorro. E ela ficou brava com o cachorro. O cachorro foi lá, mordeu ela. Aí por isso que eu sei da dentição adulta dele. A gente contou depois as marquinhas. Sim, sim. E fugiu ainda, cara. Foi embora. Falou, sou livre, filha da puta. Let it go, let it go. E foi isso, cara. Aquele cachorro, não sei se ele revoltado por ter sido abandonado dentro de casa. Ou ele é acostumado com a rua, um espaço livre. Cara, não sei, deu uma louca. Não, e outro também. Vai ver, ele tava esperando um ônibus que passa duas vezes por dia. Perdeu aquele ônibus. Itanhaém. Aquele ônibus pra Itanhaém. Participar do bonde da galera. Ouvir o Michael Douglas. O clipe do... Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Daí o que acontece? Perdeu. Pode ser. Pode ser. E o cara puto. Deu uma de Michael Douglas mesmo, um dia de fúria, quebrou todo o quarto. Isso é só verdade. Essa é a história. Aí. Plausível. Tamanho do cachorro. Tamanho do cachorro? Cara, o tamanho da Nina. É um vira-lata. Vira-latão. Não, é grande. É o tamanho máximo que um vira-lata chega. Tá. E vira-latas não ficam muito era grandes. Era macho. Eu não quero julgar a sua cunhada. Não, ainda mais. Você conheceu ela? Conheci, mas não é. Eu não quero jogar o. Comeu ou não? Não, não comi. Não quero jogar o discernimento dela. Mas como que ela pega um cachorro de ruim e coloca no quarto dela? Mas então. E não no quintal dela? É porque não tem quintal. As casas da praia são casas pequenas, né? Às vezes não tem quintal. E ela pega um cachorro de rua e põe direto no quarto dela. É. Ou ela dorme no quintal. Tem essa questão também. Pode ser isso também. Não foi uma escolha sábia. Tem que admitir. Tem que deixar decantar. Acho que é mentira. Não acredito. Sabe o que não. Tem que deixar decantar também, Wesley Zop? Sou toba. Mas não era isso que eu estava falando. Já tá cedendo. Tem que decantar também, Wesley Zop, o nosso novo quadro do Chorume. De quem é esse Aijão? Eu não sei. Essa merda! Aê! Então eu vou te dar as opções aqui. Ouvintes nos mandaram aijões. E você vai ter que. Eu vou pôr um aijão pra tocar aqui. Apenas uma vez, hein? Não, tudo bem, mas eu tenho alternativa. Tem alternativa e você vai adivinhar qual ouvinte mandou esse aijão. Vai. Está pronto? Vou mandar. Ouviu bem, Wesley Zop? Ouvi. De quem esse aijão, Wesley Zop? Alternativa A, Roberto Lívio. Tá. Alternativa B, Leandro Lopes. Alternativa C, Anderson Negão. Alternativa D, Jason. Ainda bem que você não falou do Eloy, porque daí eu me confundi. Não, eu vou votar em Leandro Lopes. Você então vota em Leandro Lopes? Sim. Errou! Filha da puta! Nossa, Anderson, eu não sabia! Esse aijão é de Jason, o psicopata mais querido aí entre os nossos ouvintes. Oh, desculpa, gente. deu até um easter egg aí. Exato, porra. Com você, imagina... Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, fugindo do Jason... Como você gritaria um aijão? Só assim, né? Sussurrando, e o eco do corredor faria isso, cara. Tava óbvio, ó. Tava óbvio. Eu bobiei. Então, esse foi de quem? Esse é o aijão. Mande seu aijão, ouvinte, para o Wesley só para acertar. Já vimos que ele é burro mesmo. Certa vez, um camarada meu tava na frente da casa dele. A gente. Transando? Não. Antes fosse. A gente tinha enrolado numa seda chamate. Ah, sim. Não, mas chamate. Chamate, eles disseram. Não. Foi chamate. Tá. Daí a gente acendeu pra ver qual é que era. Fumar chamate. Ah, sim. Né? Você tinha quantos anos? Eu devia ter 15 anos, né? Tá. Daí a gente rolou, fumamos chamate. Só que daí passou pessoas assim, viu a gente fumando chamate, mas você não... Ô, oh, isso aí é chamate! Olha os loucão fumando chamate! Não, mas ninguém viu que era chamate, mas passou umas pessoas, viram. E ninguém ouviu que era chamate. Ninguém ouviu também. Então, daí deu, 5 minutos que uma pessoa passou ali, encostou 4 viaturas, 4 viaturas fecharam a rua, e foram pra cima da gente com arma, com cacetete. Por causa de um beck. Então, não. Não, mas, um beck de chamate. Não, mas chamate. Mas já tinha acabado, né? E o cheiro que tava ali era de chá. Sim. Né? É o cheiro de maconha, de chá, incenso. Daí os caras vieram, olharam o dedo da gente. Tal, vocês são um maconheiro. E não sei, eu falei, não, que maconheiro. Não, eu sou o Zop. Não. Puta, é bem pior que a gente pensa. E o carro desse camarada meu tava na frente da casa dele, assim, na rua, né? Mas peraí, vocês tinham 15 anos e ele já tinha o carro? Ele tinha o carro, eu tinha. Não, eu tinha 15 anos. Era aquele caçula. Aquele que te iniciava nas coisas, no chamado. Comer seu cu. Não, e daí... Um policial falou assim, abre o seu carro aí que eu vou ver se não tem droga lá dentro. Só que conforme o policial foi pra abrir o carro, a gente tava conversando sobre os policiais corruptos que plantam provas nos lugares. Daí esse amigo que história maluca é essa? Não. Com 15 anos, opicrítica. É mentira, não tem uma linha reta nessa história, cara. E esse camarada meu ficou, sei lá o que, ele pensou na hora, ele falou, viu... Não vai mexer no meu carro, não. Vai que você planta alguma coisa aí, vai falar que é minha. Vai feijão no algodão. Não, nisso que... vai que você planta aí feijão na espuma do meu carro. 15 dias da feijão, isso aí. Uma primavera, eu não gosto de primavera. Vai plantar bananeira no meu carro. Não. Plantar rola no tanque de combustível. Só que o policial não gostou dessa acusação. Não, ninguém gosta de ser acusado de corrupto, não. Pegou cacetete. E bateu nas costas do cara e o outro bateu em mim. Que eu não tinha nada a ver com a história. Pegou um cano e bateu no seu joelho, Wesley? Não. Cacetete nas costas. Bateu no carro? No carro, não. Não, quero saber. Bateu na gente, algemou a gente e chamou outra... Chamou... Minha mãe teve que subir lá, porque era perto de casa. E os pais do cara teve que sair ali pra explicar que a gente não é drogado. E nada, e não tinha nada de maconha. Nenhum vestígio, porque era chá. Ah, sim. Né? E daí... Mas sua mãe acreditou que você tava fumando chá, Wesley? Não tava fumando nada. Não, sua mãe acreditou? O cheiro era chá. Não. O que sua mãe te disse, Wesley? Não. Depois ela me perguntou mais a fundo, mas... mas era chá. Tá. O dedo no cu, né? Falou, era na zoeira, era na zoeirinha. É. Não, daí 2 horas conversando e preenche papelada, pai... Acabamos não sendo presos, nada, claro, porque não tinha nenhuma prova contra a gente. O policial não plantou nada. Não, plantou só nada. Só um cacetete nas suas costas. Cacetete nas costas. Eu tenho uma pergunta... capciosa. Latente. Wesley Zop. Pois não. Qual foi o tema que eu anunciei no começo do programa? Outras verdades e outras mentiras. Por que que você contou duas mentiras? Contei duas verdades. Contei duas verdades. Acaba de contar três mentiras. Sem mais perguntas, meritíssimo. Anderson Negão, qual é a sua próxima história? São Paulo, dia 25 de novembro de 2014. Quantos anos você tinha? Quantos anos eu tinha? Eu tinha 25. Eu fui passar um final de semana em São Paulo. Era emenda de feriado. Tipo comeu igual. Xota lá? Cara, quase. Tá bom. Já tá bom. Pelo menos tentou, né? Tentei, mas faltou... piroca. Faltou a Xota. Faltou aceitar. O cu era dela, dava o nome quase, que ela queria. Tudo ela bem. Falou, não, filha da puta! Mas eu entendi como quase sim. Era Xemalha. Não vou dar minha xota pra um cara nojento e filha da puta igual você, não. Ele falou, sim, então tudo bem. Ninguém falou em não vender. Mas não vamos falar sobre isso, que é um fato triste na minha vida. Ah, tudo bem. Assim. Até agora é verdade, ele ter ido no lugar e não ter comido uma xota é bem plausível. É bem plausível, né? Então, minha tia falou, já que você tá triste por não ter comido a xota... Você é compreensiva. Nossa, tia, eu adorei essa tia, pessoa legal, querida. Eu tenho um rolê. Eu fiz asinha de frango. Come asinha de frango, de sobremesa tem melancia, você pode ir tocando baixo enquanto isso. Coisas que negros adoram. Mas qualquer coisa tem um ovinho que é de mamona, que é um pãozinho. Ela falou pra mim, você quer comer uma xota? nós vamos no rolê certinho agora. E rolê de negros. vamos no esquema. Vamos lá. Aí fomos parar num baile funk. Era uma quermesse, mas... Mas era um baile funk. Do lado tinha um baile funk. Aquele hipnotizado, ele viu como um baile funk, né? Aqui é baile funk. Era funk de Jesus, gente. Entenda o menino. Pô, não, é normal, Tem, mas tem. Na quermesse tava tocando James Brown. É diferente. É funk. Era funk. Esse tipo de funk. É funk. E aí? Negro. Funk negros. Beleza, aí nós estamos lá bebendo, divertindo. Na quermesse. Tia só. Não, todo mundo. Tinha mais gente. Bebendo na quermesse, isso. Que tinha funk. É, exato. Okay. Nós levamos as bebidas, tal, uma vodka. Nós levamos as bebidas. Claro. Vodka. Tá. Continue. Não pode levar bebida? Continue. Estados Unidos é proibido. Apenas continue. Não, cara, você pode tudo. Você pode tudo. Quem teve micose na perna pode. Pode tudo. E aí? Aí acabou a quermesse, né? Só que o baile funk continuou. Sim. Aí falando, vamos ficar aqui, né? Tá da hora. Eu falei, não, tá mesmo, vamos ficar, né? Tudo bem. Aí, de repente, baixou a polícia lá. E começou. Você estava fumando chá. E daí eu tava no menor com você. Eu tava no motel fumando chá, me ligaram. Cara. Aí chegou a guarda plantando bananeira. Mano, você só vai sair daqui se tiver que buscar um exame, senão... E adota esse cachorro que é um filhote. Senão te mando pegar ônibus. Resumindo o final dessa excelente história. Aí a policial falou que não é lugar de vagabundo, não. Expulsou todo mundo e não tava, sei por quê. Você tava sem sua carteira de trabalho. Você tava num baile funk, ele disse que não era lugar de vagabundo no baile funk. Não. Pois é. Meu Deus. Ué, como assim não? Tá, e aí? E aí, do nada, ela vai dar com o cacetete nas minhas costas. Manda embora. Você é ridículo. Eu tenho uma pergunta. Você é um demente, filha da puta. Eu tenho uma pergunta. Qual que é a pergunta? Não, tenho. Tem certeza? Bateu exatamente no mesmo lugar do Zop? Você... Foi no mesmo lugar que o amigo dele apanhou. Foi mais ou menos aqui na altura da costela pra cima, aqui nesse osso, no 14º osso. Ah, sim. Você é ridículo, só isso que eu tenho pra falar. Não, eu não quero nem comentários, por favor. Eu achei que você ia falar que o filhote interrompeu. Não alimente os trolls. Não alimente os trolls. Não, eu só acho que na primeira história eu achei que era verdade, mas eu mudo. Essa história é muito verdadeira. É muito verdade. É muito verdade. Porque eu teria vergonha de contar essa história se fosse mentira. É, então é verdade. Você teve uma semana pra inventar algo. Você teve cara uma semana. Inventar isso é besteira. A pessoa tem que ser cara, muito... Eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha também. Entra aí, delete o site. Vamos acabar com essa merda. Vamos acabar com essa merda. Não, eu nunca concordei em acabar com o Chorume. Hoje eu concordo. Gente. Gabriel Asmar, por favor, sua história. Bem, a minha história é diferente. Não envolve baile funk, nem quermesse, nem cacetete de policial e nem plantar nada em carro. Mas envolve carro. Mas envolve carro. Estava no drive-in. Não. Cara, conta mesmo. Estava eu em casa. Porque era uma sexta-feira de 2015, acho. Acho que 2015. E eu tinha trocado o dia da sexta-feira pro sábado no trabalho. Por quê? Porque eu precisava ir pra faculdade no período da tarde. Porque a gente tinha que fazer um trabalho lá, que era montar um abrigo. Um abrigo em escala real. Então... Demandava muito tempo. Então era um abrigo de verdade. Era um abrigo de verdade. E eu tava em casa e, por coincidência, meu pai tava em casa fazendo pintura de casa lá. Que era raro, porque meu pai sempre trabalha de segunda a domingo. Mas tudo bem. Mas descansa de domingo das 10 às 2 da manhã. Isso. Das 10 da noite às 2 da manhã. Sim. E eu tava lá de boa no quarto fazendo um... Não lembro direito, eu acho que eu tava vendo batendo alguma coisa num projeto lá, que ia só fazer. Uma coisa. O pai do Gabriel é autônomo. Sim. Então é possível que ele tivesse tirado essa folga pra trabalhar em casa. Apesar de trabalhar mais do que quem tem registro. Sim, concordo. Estava lá, acho que vendo um projeto do negócio que a gente ia construir lá do abrigo. E é isso que eu escuto. Um puta barulho. Saio correndo, chego na cozinha, meu pai tinha caído no chão. Ele estava pintando em segurança, com um pé apoiado na mesa da cozinha e o outro na escada, que estava em cima de um pano. Coisas que macho fazem. Sim, então, macho cabra macho moderno. Sim, que não lê manual. O pai dele tem bigode. É. Então quem tem bigode sabe o que faz. E outra coisa, o pai dele é baixo, então qualquer altura que ele quer já é perigoso. Sim. E ele tem que subir em coisas. Sim. É verdade. Então ele tava passando textura no teto. Textura? Textura no teto. A escada escorregou e ele caiu no chão. A escada não deu escorregada. Deu uma derrapada. Deu um drift. Ele não faz a abertura do voltante. Ele fez um espacato e caiu. Daí ele falou, puta, não vou aguentar. Caiu. Mas porque... ele preferiu cair do que prejudicar a textura do teto. Sim. Porque ele é profissional. Sim. Porque daí ia ficar emenda. Sim. Se ele desse um, né? É verdade. Aí ele caiu e eu fui acudir ele. Quando eu cheguei pra acudir ele, ele falou, não, me ajuda aqui pôr um tensor que tá doendo, mas eu preciso continuar pra não ter emenda, não sei o quê. Aí ele viu que não dava, porque quase chorou de dor. Eu nunca vi meu pai chorar. Aquele dia ele quase chorou. Então eu falei, puta, o negócio é sério. Então você ainda nunca viu ele chorar. Não, nunca vi. Eu falei, vou levar você no hospital. Só que na garagem de casa tem um problema. Meu pai tem uma... A textura não terminada no teto. Na época eu tinha um Corsa modelo antigo lá. E meu pai tem uma caminhonete L200. Por favor, caminhoneta. Caminhonete L200. Não é a Triton, é o modelo mais antigo da L200. Só que ela é um pouco maior, né? Ela é maior. É um pouco maior. E é estilosa. E tem uma caçamba gigante. Sim. E do jeito que o meu pai coloca na garagem, só ele tira aquela porra daquela caminhonete depois. Então, eu com muito custo tentei manobrar o carro, talvez por uns 20 minutos, e não consegui tirar ele da garagem de jeito nenhum. Ah, mas tinha que ligar ele, né? Mesmo ele ligar. Ah. Você conseguiu engatar ré? Consegui. Ele consegue. O problema é que assim, eu manobrava e o carro, eu não conseguia deixar ele na reta do portão a ponto de conseguir sair. Eu ia ou raspar na caminhonete ou raspar no portão. E daí eu decidi... que o melhor jeito de fazer isso era chamar um táxi. E daí eu levei meu pai pro hospital de táxi. Com dois carros na garagem. Com dois carros na garagem. E daí ele ficou puto porque eu não consegui tirar o carro. Eu fiquei frustrado por não conseguir socorrer meu pai. Passar humilhação na frente do seu pai. E por conta disso eu paguei a corrida, que ficou caro. Eu não lembro quanto, mas ficou bem caro. Deve ter ficado caro. É isso, amigo. Cara... Totalmente plausível. Totalmente plausível. Você deu... O Gabriel é muito incompetente pra manobrar carro. É verdade. Entendeu? Então é plausível. Totalmente plausível. E outro, plausível. O Gabriel é bicho. É, tem isso também. Ok. Acho que isso dá veracidade. Não, não, não tem pergunta nenhuma. É o que o pai dele deve ter pensado. Tadinho. Porque gente, o Giovanni não tá em casa. Da sala. Ele tá chorando, tadinho. Ele já teria arrumado a minha fratura. É. Não, se fosse o seu pai na situação, ele preferia esfolar o carro dele, mas tirava o carro arrebentando o portão, bicho. Do que exatamente. Ficava mais barato do que pagar o táxi. Pobre garoto. Mas, não, não, eu não tenho pergunta nenhuma aí. Legal, alguma coisa pra falar? Eu tenho. Você deu gorjeta pro taxista? Não. Deu gorjeta. Sim. Não, não dei também. É porque taxista é meio mas nojentão. Mas ele dava todo dia mesmo, era comum. Era. Ah, mas isso é pro esporte. E aí, Isabela, qual é a sua verdade? Porque a outra já era mentira, né? Tá na clara. É... Não, na gema, cara. Assim como... É igual tá o pãozinho do negão. Né? Assim como nosso querido Zop deturpou o jogo contando mentiras, eu só vou contar verdades hoje, porque eu sou dessas. Tudo bem. Quando eu era criança... When I was a child... Quando eu era criança... Ok, Kilton! Open Kilton! Meu espanhol muito bom. Quando eu era criança, eu tinha uma vizinha, que eu também não vou contar o nome. Se bem que eu falei da outra, né? Fala o nome dessa Renata, desgraçada. Ingrata. Muito ingrata mesmo. Por quê? Porque estávamos brincando de boneca e ela quebrou a boneca dela. Qual boneca? Aqueles bebezão careca? Não, era uma que patinava, assim. Ela patinadora. Cantava Lali Lolu, um negócio assim, não? Não lembro, não era porque não, eu era uma criança. Você quando tava drogado. É, faz sentido. Na horta, né? Laleli Lolo. Pega meu patins. O Joaquim Horteiro lá, porra, de novo. Esse ele imitando que tava patinando ali na terra. Laleli Lolo, patinadora. Ai, tô atolando no bar. Vou pegar micose. Ai, micosinha na coxa. Micosinha na perna. Laleli Lolo. Não chama os polícia, não. Eles vão bater nas minhas costas. Eles vão plantar coisa aqui na sua horta. E cuidado não que eu tô com mandioca. Eu tenho micose. E aí a Rê, beijo Rê, e ela disse que ia contar pra mãe dela, e a mãe dela iria contar pra minha mãe, e eu ia apanhar. Ela só falou que você tinha quebrado. Exatamente, porque ela não queria apanhar. Ia falar pra eu apanhar. Outra pessoa apanhar. Quem queria provar que eu tava errada, que eu tava certa, aliás, que ela tava errada. As coisas, pois né? Sempre quebrava, sempre... Fudia com a vida. Enfim, não vou chorar agora. Mas opa, aí... quer dizer que o cara do motel chamava vida. E podia ser uma mulher. Podia. E uma aí... cigana. Ela... Pois ela foi. Contou pra mãe dela. E eu escutei um sermão de meia hora. Ela falou que ia falar pra minha mãe, pra ela comprar outra. E eu iria apanhar... Invariavelmente. E você iria mesmo? Você apanhava por ter quebrado uma boneca da vizinha? Jamais, eu era muito homem. Mas e o medo? Eu não saberia que eu, né? Criança novinha, acha que vai apanhar por tudo. Besta. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o copinho das brincadeiras de boneca que a gente tinha, fui ao banheiro... Encheu de cola de sapateiro. Deu pra me cheirar. Agora eu vou falar que você é drogada. Quem é pior? E jogou vodka na menina, né? Drogada e bêbada. Vocês estavam lá, vocês sabem da história? Como assim? Mas enfim, eu fiz xixi no copinho. Dei aquela... Tchá, aquele jato amarelo, bonito, corpado. Mas desprezou de o primeiro jato? Nunca é só no copo. É. Vai um pouco na mão, tudo. Você coça o olho. Mas fazer... É normal. É, isso justifica conjuntivite. Mas, enfim. E aí eu, delicadamente, coloquei o meu xixi no suco. E não contei pra ninguém. Porque... Pra ninguém. Ah, mas você colocou no suco geral. Tinha no copo o suco dela. Tinha 90 pessoas pra beber aquele suco. Pai, mãe, Rê e eu. Era um dia, eu tava brincando toda manhã antes de parquinho, que eu ia pro parquinho à tarde. Mas isso na casa da Rê. Isso na casa da Rê. Sou dessas. E aí eu coloquei o xixi no suco, não contei pra ninguém, comi, não bebi suco. Todos beberam, nossa, mas que delícia que tá esse suco. Ah, salgadinho, tava, né? Tava uma, nossa, mas o que você fez? É agridoce. E aí eu acho que eu acabei de estragar a minha amizade, porque ela não sabia até esse momento. E eu contei. Ela é sua vizinha ainda? Não, mas é minha amiga. Não. Então, assim, ah, mas desculpa, ela te ameaçou primeiro. Não, mas ela não ameaçou, não. Ela falou... Pra mãe dela, que você... Eu não cheguei a apanhar, mas eu fiquei com o cu na mão, enfim. É, não. Ela caí matando, né? Caí matando. Não, cada um que me atacar, vou atacar. Se me atacar, vou atacar. Lacrei. Inês Brasil. Derro. Olha. Se não é pra tombar, nem venho. Eu só tenho um comentário. Eu acho que é mentira, porque não teve policial batendo na costa de alguém. Pode ser. Não, mas isso foi depois. Não teve. Isso vai ser agora, depois que eu sair daqui, que ela vai me denunciar. A sua família sabia essa história? Sua mãe, seu pai? Você nunca tinha contado. O Red sabia, provavelmente. Claro. Ele sabe de tudo, Red. E como que você justificou não querer o suco? Porque toda criança gostava de suco. Não, porque criança gorda gosta de coca. É verdade. Ah, tinha coca também. Cocaína. Não, tinha cocaína. Eu quero só três carreiras aqui. Vou almoçar hoje, não. Quando não. Eu uso muita droga, a minha boca fica muito úmida. Então não preciso beber nada. É só falar, não quero, não gosto desse suco, comi papau. Não gosto de suco de puta e vagabunda, não. Não gosto desse suco aí que tá com olho de mijo. É que... Nossa, Isabela. Que é grossa. Não quer, né? Daí tá até com gosto de mijo, mas o pessoal não quer dar o braço a torcer. Nossa, que gostoso. Não, mas eu achei plausível. Porque a Isabela, ela é capaz de fazer isso. A Isabela, né? É demente, é louca, né? Ela é louca. Por favor, Douglas, sua última, gente, história. A minha última história, ou mentira, mas eu não minto, né? Me lembrou, Isabela me lembrou, nem era essa que eu tinha trazido na minha pauta, mas ela lembrou. E você achou melhor contar essa? Achei melhor, porque já estamos indo para um ramo de fluidos. Tudo bem. Tenho medo. Era 2015, meu pai tinha um espetinho em Santa Bárbara do Oeste, perto do Cidade Nova. Certo. O Gabriel não visitou lá, mas Anderson e Wesley chegaram a visitar lá. Sim. Toda sexta-noite pra sábado, eu passava a madrugada lá com meu pai, porque tinha um risca-faca lá, um baile sertanejo, e tinha que ajudar ele a vender os espetinhos. E era sucesso. Era sucesso. Só que o problema é que não tinha banheiro lá. Isso é um problema. E, às vezes, você ficava ali 10 horas trabalhando, dá uma vontade de cagar. Acontece. E aí, meu pai tinha desenvolvido uma técnica... De fazer espetinho de capta. De quibe. Vendeu quibe, né? Não! Que era o quê? Atrás da onde tinha a nossa cabaninha do espetinho ali, tinha um depósito de bebidas. Então meu pai ia lá, abriu uma sacolinha e cagava dentro da sacolinha. Eu nunca tinha precisado passar por isso. Mas ele já tinha te ensinado a tempo. Fazer um pouco sem asa, filha da puta. Mas ele já tinha falado, eu já tinha rido, tirado sarro. Fábrica de croquete. Exato. Daí, porra, tinha água pra lavar a mão, viu, desgraçado? Eu imagino essa água. E aí um dia eu fui dominado por uma vontade de cagar intensa, cara. E eu não conseguia controlar, comecei a suar frios, cara. Mas isso aí é genético. De vez em quando acontece. De vez em quando, cada 3 horas. Daí os caras vieram, pô, já não tava atendendo. Sabe quando você começa a atender com mau humor? Porque você tá com aquela vontade de cagar. Sim. Os caras têm espetinho do quê ainda? Mas... Olha aí, desgraçado. Espetinho, filha da puta! É tudo igual, desgraçado. Os espetinhos é tudo de madeira, você não tá... É bambu E pino, caralho! Não, não, de pra comer. Come meu cu, desgraçado! Quem sabe você empurra a bosta pra dentro? Não! Entendia bem, assim. Cara, daí meu pai falou, vai lá usar a técnica da sacola. Deu beleza, peguei um saco de lixo, né? Deu uma escorada, porque era um depósito que a porta não trancava, então... Então você meio que escorava na porta. Então, daí você tem que dar uma escorada. Daí eu agachei pra fazer o ato, só que... Eu não regulei bem a direção do fluxo. E daí o fluxo acertou tudo, menos a sacola. Acertou as bebidas que estavam atrás e minha bermuda, cara. Ele foi um jato aberto, não foi um jato fechado. Ai, meu Deus. Ângulo de 65 graus ali, né? Então, eu tava ali mais uma vez passando por esse momento da minha vida, que era o quê? Eu tava num lugar cagado, né, cara? Num depósito de bebida cagado. Mas totalmente cagado. Primeira coisa, né? Já ensinei o ouvinte aqui. Você pega as meias, raspa o grosso, faz aquela rodagem, né? Faz aquela rodagem. Daí tinha o quê? Uns produtos de limpeza ali. Um veja. O que, que eu fiz? Passei no corpo pra dar uma desinfetada, né? Passei no corpo pra dar uma desinfetada. Só que eu tava com uma bermuda toda cagada, bicho. E você tem que atender as pessoas com alimento. Isso, tava na metade da noite. Então, o que que aconteceu, cara? Cheguei e falei, porra, o que que eu vou fazer aqui, cara? Eu tô todo cagado, eu tô fudido. Mas a sorte é que tinha um caseiro que pendurava as bermudas pra secar. Ali no depósito. Que conveniente, não? Muito conveniente. Daí eu fui, eu porra, tem uma bermuda do cara aqui pra secar. Aí o que que eu fiz? Peguei a bermuda do cara, roubei a bermuda do cara do varal. E deixou a cagada lá. Não, não. Coloquei a cagada, todas minhas roupas cagadas ali dentro do saco, que tava limpo, porque eu não tinha acertado ele. Coloquei, fechei, levei pra casa pra lavar, mas vesti a bermuda do cara, ficou meio apertadinha assim, mas dei um nozinho ali, alguma coisa, e fui embora, cara. Fui embora não, fui atender as pessoas, lavei bem a mão, entre os dedos assim. A francesinha, né? A francesinha. Fiquei só na parte do dinheiro, falei, pai, ô pai, eu vou, não vou pegar na comida, só vou pegar no dinheiro aqui, meu pai... Compreendeu, não percebeu. Mas e no meu pão, você não vai pegar? Tá sujo de bosta, minha mão, mas tudo bem. Foi essa a solução, cara. Deus brilhou pra mim enviando uma bermuda ali. Não, não. Explicar quem te enviou o quê? O diabo, o demônia, te enviou essa mentira. E vou te explicar, porque você nunca deixa passar uma história de bosta nesse podcast ou na sua vida. E ninguém conhecia essa história. Mas aqui. Eu posso ter guardado essa para um momento onde eu precisasse de uma verdade absoluta. Não, não. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu acho que é mentira, mas tô torcendo muito pra ser verdade. Eu queria muito que fosse verdade. Eu queria muito. Mas é que a cunhada dele é tão demente que pode ser que ela colocou um cachorro de rua no quarto dela. Né? A história da quermesse com funk é mentira. Óbvio porque... Pela toda a história. Não tem porquê, por toda a história. Um emaranhado de cabelo misturado, né? O cara pegou o recorde de várias histórias e tentou montar dele. É um ridículo, um bosta. É isso que ele é. Gabriel Osmar. Do Gabriel Osmar, a mentira dele, é claro, é da serenata pro Kurt. Óbvio. Porque a gente, eu conheço ele há mais de 10 anos e não sabia desse apelido. Tudo Você bem. Conhece ele há mais tempo e não conhecia esse apelido. Isabela, qual que é a mentira? Ela é que ela ia fazer isso com a Renata, então eu vou falar que a mentira é do motel. E a minha, qual que é a mentira? A sua... Que pena! Que pena! Mas a mentira é da cagada. Da cagada do espetinho? E a sua? A minhas duas é verdade. Anderson, negão, começa aí fazendo assim. Vamos lá. Do Gabriel, óbvio que é a serenata. É muito mentira. Primeiro que ela nem parece o Kirk. E a da Isa? Qual que é a mentira? A da Isa? É... Eu espero que seja da Renata, mas eu tô achando que é a do motel. Não, qual é? É a do motel. É a do motel? É a do motel. A mentira do Douglas, infelizmente, é da cagada. É. E do Wesley? E a do Wesley? A do Wesley, essas histórias policiais dele são muito bosta. Então... E essa era boa, então... Qual que é a mentira? A do policial. A do policial. É. Gabriel Osmar. Mentira da Isa é da Renata, por quê? Porque ela continua amiga e ela não contaria uma história dessa pra amiga, eu acho. Ah, eu não contaria. Do Douglas, eu acho que é do cachorro. A mentira do cachorro, eu acho. Do Zop é do baseado de... De chá. E do negão do baile funk, porque é um recorte ridículo. Mentiras. Isso. E mesmo porque todo mundo sabe que ele só come cu, não come xota. Eu acho que a mentira é do cocô. Ou da bosta, né? Porque cocô é muito, muito fofinho por aqui. Não. Ele é bosta. A merda, né? Do troço. A do Wesley. Do toroço. Do Wesley. Ai, eu acho que a mentira é do Beto Carreiro, porque eu quero muito que a do policial seja verdade. Você merece levar muito tapa de mochete. Porque ela quer. Ela quer campanha. Que seja verdade. Quero que seja. O do negão foi a porra do baile funk, porque tomar no cu, né? Tomar no cu. E o do Gabriel do Kurt, porra. Kurt. Então, só falta eu, vocês já fizeram as considerações aí, vou falar só as mentiras. Wesley Zop e Beto Carreiro, porque nunca falou que foi pra Santa Catarina, muito menos que conheceu o Beto Carreiro. Se fosse verdade isso, ele falaria pra todo mundo, oi, sou o Wesley que conheceu o Beto Carreiro. E apanhar de polícia, esse desgraçado já apanhou muito, é comum na vida dele, uma vez por semana. Vide que ele é da gangue da groselha. Anderson Negão, a história é mentira do baile funk. Ele parecia aqueles caras que ficam vendo assim coisas escritas na camisa do sofá pra inventar ele história. Ele foi falando pedaços de coisa. Aí daí tinha uma xícara de café. E aí a do Gabriel Asbar, a mentira também é do Kurt e da Serenata. Cara, porque realmente é muito plausível tudo que ele contou da outra. Não, muito plausível. Ele sofreria dessa humilhação, uma coisa que tá na mente dele mesmo. Sim. Não acho que ele zoaria com o pai. A mentira é a do hotel. Que eu não transo. Não. Aí que tá. Não é nem por isso. É porque você zoaria a amiga com mijo. Você é demente. Não, você é demente agora. Imagina quando você era pequena. Exato. Você não mediria as consequências de mijar no suco das pessoas. Não, eu concordo. Mas é isso que eu medi também. E agora é o momento de revelação, Wesley Zop. Qual história mentira? A do policial é totalmente verdade. Total verdade. E a do Beto Carreira, a única mentira é que a gente não subiu no cavalo, mas tiramos foto com ele. Então é uma meia verdade. Não, mas é mentira. Mas é mentira. Não tava no cavalo, não subimos no cavalo. Acertei. Acertou. Acho que todos acertaram. Eu errei. Acertou. Eu falei do policial. E você, Anderson Negão? A mentira não teve mentira. As duas são verdade. Ah. Porém... Lá do baile funk, o sujeito não era eu. Então é uma puta de uma mentira. Mas é verdade. Não é mentira. Então, é mentira. Você nem sabe se é verdade. Então. Gabriel Osmar. Eu queria dizer que eu enganei todos vocês, seus filhos da puta! Porque a verdade é da Serenata. E a mentira da história do meu pai é que eu consegui tirar o carro... E levei ele pro hospital, não levei de táxi. Não acredito. Mas com um belo ralado no carro que eu fiquei ouvindo muito tempo do meu pai. Ou seja, acho que era melhor ter levado de táxi. E você, Isabela? Qual é a mentira? A verdade é do motel. A verdade é do motel? Puta, enganou bem também. Acertei. E a da Renata... Ela não chama Renata, é a Cleuzia. Aconteceu, mas não foi com vizinha, não existe Renata, não era boneca, era outra coisa. Era o consolo dele. Foi... Mas você mijou no suco de alguém. Mas eu mijei no suco de muitas pessoas. Caramba. Muitas pessoas! Da outra vez que ela veio aqui, a gente serviu suco! Deus! Mas é. Droga! O Lucas sabe... Minha mãe sabe. O Lucas bebeu esse suco? Não, faz muito tempo. Eu era criança também, foi por vingança. Mas por motivos óbvios, vamos falar porque isso vai foder com a minha... Hipoteticamente, alguém pode escutar e foder você com a minha vida. Você aí, que um dia a Isabela recusou perto. Um suquinho perto de você, então, já sabe o que aconteceu. Eu fiz os dois, sou capaz de fazer as duas coisas, mas a história contada foi cocô mentira. E xixi, é isso? Foi só xixi. Os dois, é capaz de fazer os outros. Ah, mas fala sério. Tem o intestino funcionando. Enganei bem. Enganei bem do xixi, hein? Puta mentira. E a minha história mentira é a do cachorro, cara. A do cachorro? A do cachorro, porque quando minha cunhada foi oferecer comida pro cachorro, ele recusou, cara. Ele foi embora, cara. Eu zoei a minha cunhada até hoje, que ela foi a única pessoa recusada pra um cachorro de rua, cara. Ela é tão sem carisma que os cachorros de rua rejeitam ela. Os cachorros de rua gostam de pedófilos, estupradores, mas ela foi... É porque ele queria ir pra Itanhaém mesmo. Ele realmente não queria perder o ônibus. Não, o busão tá passando. Não... Tudo tem limite. Ação de gato, não. Ação de gato. Seus dementes, mentirosos caluniadores. Muito bem, então chegamos ao fim desse episódio maravilhindo, maravilhoso, gostoso, geometricamente perfeito, com calor latente que fez nos mudarmos de estado sólido para líquido. E por que não gasoso? Acontece. E por que não? E por que não gostoso? Isabela, é o momento que você dá seu tchau e faz o seu jabá. Pessoal, muito obrigada, foi muito divertido hoje. Me chamem mais vezes, porque foi muito bom. E para todos os não ouvintes que estão não ouvindo o podcast, participem, mandem e-mails para cá e um beijo para vocês, vocês são importantes. Ah, e parem de postar a porra do cupcake de coxinha e a porra do barbeiro com machado, eu não aguento mais isso no grupo. Do resto, gente, um beijo. Rapidinho, eu não vou ficar mandando beijo para ninguém porque é muita gente, mas só pro Jonas, que é o meu par... ADM no grupo, que ele é um docinho. Opa! Ô, Red! Jonas! A Lúria aí, hein? Eita! É meu amigo e é isso. Então, um beijo pro Jonas, a lambida pro Jonas, no toba sei lá, dele. Pro Zé Guilherme também, que escuta aqui, que ele é um docinho de pessoa. Pro Nissin, do Geek também, que é um... Chupada no cu deles também. Um doce, chupada no cu, lambida. Nissin, que é um... Que é um... Dá em 3 minutos, sim. Sim, sim. Mas que é o Nostradamus, né? É, sim. Acertou que esse era o ano do Gabriel. Sim, aí, ó. Tá as acertando. Profecias se cumprindo, cara. As profecias se cumprindo. Parabéns. Ganhou aí o Campeonato das Mentiras, cara. Ai. Anderson Negão, o seu tchau e o seu jabá. Tchau! E o seu jabá? Meu jabá? Jabá! Jabá! Acessem lá, Blackcast. Gabriel Asbar, as redes sociais, o seu tchau. Pra você que curte um Facebook ou um Instagram, acesse lá Lixo do Lixo, no Twitter, @NectaDoLixo. Queria agradecer por ter enganado todos vocês, mas não mintam pros seus pais. Apenas mijem no suco deles. É com você, Zop. Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Tem um e-mail nosso, que é o autocríticas@chorume.com.br, chorume com X. Tem o WhatsApp, que é o DDD 19 99495 5485. E tem o grupo Ouvintes Lameruxos lá no Telegram. E só tem doido lá, né, cara? Só demente. 300 dementes. Então, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, mandem seu e-mail, a gente lê, em breve será lido. Avalie a gente no iTunes, mande seu aijão. Tenha uma excelente semana. Até o próximo episódio. Tchau!